Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tweepcast! Estamos começando mais um Tweepcast. E hoje estamos aqui com uma pessoa que está bem longe aqui de casa, que é o Breno. Ah, muito boa. Muito obrigado. Então, muito bem, nós estamos aqui com ele, que não é uma charada, não é uma enigma, mas é o Maurício. Eu não consegui fazer a piada, né? Não consegui pensar nisso. Era ele que eu apresentava mesmo? É o Maurício. É que a gente proibiu falar mistério na apresentação. Aí você fala que é o mistério e aí você travou. Tudo bem. Ah, tudo bem, a piada foi um mistério. E aí, pessoal, também estamos aqui com a presença daquele que, tal qual a nova MJ, já está apaixonado por essa nova versão do Homem-Aranha, o Magaren. Olha só. E também a gente está aqui por aquele que não vai ter o seu Peter Parker, que sempre puxa o saco nas apresentações, o tio Eric. Quem que é o meu Peter Parker? É o Mônio. Mônio, que sempre... estamos aqui reunidos graças aos esforços. Toda vez ele fala. Cada um tem o Peter Parker que merece, né? É, paciência. Bom, e como tá na cara aqui, né? E a gente falou também no último Tweepcast e tal, a gente vai comentar sobre o último filme lançado do Homem-Aranha. Há controvérsias aqui se é do Homem-Aranha. Amazing Spider-Man 2? Que é Homem-Aranha, Longe de Casa, né? Foi lançado agora em 2019, que é quando... Casa, Longe do Homem-Aranha. E deu para ter uma noção de como vão ser as opiniões, né? Pela apresentação. Muito bem, então vamos lá. Então, antes da gente começar, eu acho que a gente pode fazer esse início um pouco sem spoiler, caso alguém não tenha visto o filme ainda, né? Vai ser um período bem curto sem spoiler aí, depois a gente começa a falar do filme mesmo, né? Mas seria dar uma contextualizada, mais ou menos, do que aconteceu entre o último filme, né, que foi o De Volta ao Lar, pra esse filme agora, que é o Longe de Casa, né? Porque entre os dois, basicamente, a gente teve o fim da primeira grande fase do universo cinematográfico da Marvel, né? Que foi o Vingadores Ultimato, o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. A Capitã Marvel também saiu nesse meio tempo aí, né? Teve mais algum? Teve Homem-Formiga. Homem-Formiga 2. Homem-Formiga e Vespa, na verdade. Exato, é. Pro Homem-Aranha não faz tanto impacto aí, né? A Capitã Marvel tem uma coisa que acontece no filme que tá ligado um pouco à Capitã Marvel, né? No finalzinho ali do filme. Verdade. E os Vingadores. Então, pra quem não sabe o que aconteceu, basicamente o Thanos ganhou e sumiu com metade da vida do universo, né? E 5 anos depois, os Vingadores conseguiram resolver a parada toda. E aí, eles resolveram basicamente voltando com as pessoas, só que os 5 anos se passaram, né? Aí, coincidentemente, todo o núcleo central do Homem-Aranha desapareceu e voltou. Só pra... Nem todo mundo. O núcleo central foi... Não, o central foi, mas eles inventaram os novos figurantes lá, tipo, o próprio Brad, que participa mais nesse filme, ele fala... Ele era um moleque franzino e quando eles voltaram já era grandão, fortão. Isso é bem interessante, né? Que, assim, também gostei. Como o filme... Eu falei que eu gostei. Fica bem claro. Como o filme do Homem-Aranha, ele é voltado mais para um público mais infanto-juvenil, vamos colocar assim, né? Não significa... Internet é foda, né? A gente fala essas coisas, a pessoa fala que causa confusão, né? O foco é o público infanto-juvenil, não significa que adultos não possam assistir, etc. E gostar ou não gostar, não significa que todas as crianças e adolescentes vão gostar, né? É só o público-alvo, né? E eu achei interessante que eles trataram toda essa questão do Thanos, tudo que aconteceu, de uma forma mais descontraída, vamos dizer assim, né? Tem um certo drama ali, tem um cara que fala que a esposa fingiu, né, que tinha desaparecido para ter um caso com outro cara, teve uns negócios assim lá no meio, mas... Eles levam mais pra esse lado cômico, né? Igual o Magaren comentou aí, quando eles desapareceram tinha um menininho franzino e agora que eles voltaram ele é fortão e pegador, né? Ele é o Flash Thompson. Opa, peraí, não é o Flash Thompson. É outro nome. Na roleta russa dos nomes lá saiu o nome errado pra ele. Não, tá bom. O Brad era fortão nos quadrinhos também, então... Tinha o Brad, era do... No Arquivo Secreto. Arquivo Secreto. Igual aquele Jason Ionello que aparece no começo lá com a Gwen Brent lá. É, o Brad, se eu não tô enganado, é um que até mostra a casa dele, não é? Ele tinha problema com o pai também, ele vai trabalhar. Era o Flash 2. É o Flash. O que mais que a gente tem que contextualizar? Eu acho que é isso, basicamente, né, entre um filme e outro. Ah, e importante também destacar que é uma coisa que eu achei estranho, porque o pessoal não entendeu muito bem, né, algumas pessoas que eu vi comentando. Não significa que acabou o último filme, teve estalo, eles voltaram e esse filme começou com um intervalo de, tipo assim, uma hora entre o último filme estalo e uma hora entre o desestalo, vamos dizer assim, e o filme novo. Passou-se um tempo, né? Porque eu vi alguns comentários de... Não, que estranho, ele apaixonou pela MJ nova lá, de uma hora pra outra. Não, se passou um tempo, né? E... Pelo menos foi a minha noção ali do filme, né? Sem contar que eu comentei com alguém que adolescente apaixona em 2 minutos também, né? Apaixona é uma palavra muito forte, mas eles usam assim mesmo. É, a paixão é uma, é uma coisa que é muito forte e acaba rápido, né? Exato. É mais ou menos. Então, o que mais aí que vocês querem comentar? Que é uma, vamos dizer assim, são dados introdutórios pro filme, né? Tem mais alguma coisa? Ah, teve lá o Ultimato e o Homem de Ferro morreu. Isso vai ser o... Não era sem spoiler, era aqui. Isso meio que vai ser o fio condutor aí dessa nova trama. Ah, e falando no Homem de Ferro, quando aparece a foto do Tony Stark lá, fica tocando... Ah, eu sei, vou te chamar. Tá, Magari. Você é foda, porque foda no sentido negativo, porque não, eu tô lá assistindo o filme. No positivo também. Aí começou o filme, aí apareceu "And I always love you". Aí apareceu o Tony Stark, aí veio na minha cabeça, Magari. Eu lá assistindo o filme. Nossa. Eu comecei a rir no meu lugar, assim, eu tô assim, caramba. A gente falou que ia ser spoiler, mas isso é a primeira cena do filme, né? Basicamente, já entrando um pouco no filme. Tem aquele primeiro, uma introduçãozinha lá do mistério, lá na vila dos Ticos, dos Ticanos, do sei lá onde eles estão. Ah, verdade, verdade. É bom, então a gente já vai começar a entrar aqui no filme, então tá bem no início ainda, mas já é spoiler, né? Então, tem mais alguma coisa que a gente precisa saber antes do filme? Acho que não, né? Acho que tudo que tá aí, Tony Stark morreu, enfim... É, ele teoricamente foi nomeado um Vingador lá em Guerra Infinita, né? Exatamente, o Homem-Aranha. Ele foi oficializado como um Vingador. Bom, então o filme começa aí, igual o Magari falou, né? Mostrando ali esse novo herói, né? Vamos colocar assim, que é o Mistério, né? Que é um cara que é extremamente poderoso e tal. Claro que é herói, pô. O trailer mostra que ele é herói, os trailers não mentem. Exatamente, né? Exatamente. E... Trailer nunca mente. E a cena de abertura, cara, eu achei muito legal, porque eles fizeram tem o jornal da escola, né? Que é um jornal extremamente amador. Ah, aí sim. Eles fizeram um vídeo de homenagem ao Homem de Ferro, né? Que morreu e tal. E aí, uma das imagens que aparece tem marca d'água, sabe? De tipo assim, eu acho que era tem, do Get, Smile, Get lá. Images, né? Ou do Stock Images. Você tem na internet. Achei muito legal. Vamos ser assim, vamos ser um pouco justos também. Não é só pro... Tudo bem que o Tony Stark é o deus supremo e inenarrável do universo, mas aparece lá rapidinho Capitão América e a... Porque é um filminho, né? O filme também. É bem curto, então Capitão Stacy. E a Viúva Negra também. O foco é o Homem de Ferro, porque ele meio que foi o cara que derrotou o Thanos, né? Vamos colocar assim. Lógico que não foi ele sozinho. Mas ele virou o mártir ali da parada, né? Ele é tipo o Mr. Satã. Eu só soube que foi ele. Stark. Satark. Satark. A morte de... O dia que ganhou Satã. Ah, não. E aí começa com esse vídeo. E eu achei muito legal a parte do Love You e apareceu o Tony Stark. Eu não consegui não rir. Bom, então a ideia do filme é basicamente essa, né? É o Peter Parker, que é um adolescente, que ganhou poderes há pouco tempo, foi arrastado por uma batalha cósmica maluca, e ele meio que tá voltando pra rotina dele, né? E é um adolescente, e todo mundo aqui que foi adolescente sabe como é instável a vida de um adolescente, né? Imagina desse jeito. Não, não lembro. desde o início do filme, assim, acho que ele já mostra que tem uma condução muito forte em relação ao relacionamento, né? A preocupação do Peter em relação ao relacionamento que ele vai ter com a MJ, assim, né? Acho que isso pode incomodar algumas pessoas, assim, né? Porque ele fica realmente sendo um filme bem para um público mais juvenil, assim, mas eu achei bem bacana e não achei forçado, não, porque acho que desde o primeiro filme já mostrava que a MJ tinha um interesse, assim, nele e que ele também, de fato, achava ela interessante, assim, enfim, né? Não achei nada de artificial nesse lance, assim, né? E claro que eu vi alguns canais aí comentando também sobre o filme, assim, o pessoal às vezes culpa o filme de ter esse aspecto mais juvenil, assim, de romance, e o Peter tá muito preocupado com essa história, assim. Eu não sei se eu tô avançando demais, assim, mas eu acho que isso tá no início mesmo, né? Isso é disposto no início, né? Sim, ele começa lá falando com o Ned lá dos planos pra viagem, que, no avião eu vou sentar do lado dela, daí em tal lugar eu vou comprar um colar de flor que ela gosta, daí eu vou entregar pra ela em Paris. Então já, uhum, já fica bem... Assim, mas isso é interessante... Desculpa interromper, mas assim, eu achei um pouco interessante, assim, porque é meio que justamente ele, depois de tudo que aconteceu, tentando focar nas coisas normais da vida, né? Tipo assim, uma coisa trivial, vamos dizer assim. Uhum. Que o cara, tipo assim, ele, enfim, é compreensível. E uma coisa que eu comentei em algum lugar, não sei se as pessoas aceitaram muito bem o que eu falei, não, mas eu comentei que era para um público juvenil e tal, e aí a pessoa fala, não, eu entendo e tal. Eu falei, cara, é pro público juvenil de hoje em dia. Então, assim, se você consegue assistir de boa a programação do Disney XD, que eu dei de exemplo, né? Se você consegue de boa curtir a programação do Disney XD, esse filme, o foco você tá dentro do foco do filme, entendeu? Ele é focado nessa faixa etária. E, claro, né? Dá pra... Eles colocam várias coisas mais amplas, ligado ao universo cinematográfico da Marvel, pra outras pessoas gostarem e tal. Mas, assim, o público-alvo são adolescentes, né? E qualquer série, uhum, adolescente que você pegar, vai ter o menino que gosta da menina, a menina que gosta do menino. Isso é, tipo, faz parte da ideia. Incomoda um pouco, realmente, eles focarem muito nisso. Mas, assim, eu entendo que... Assim, não, vocês sabem que eu não gosto disso. Essa parte aí eu já tava quase cortando meus pulsos. E tava com 5 minutos de filme. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o pessoal que reclama disso aí hoje, é o mesmo que Baba Saco de que tem 3 filmes atrás aí, que é basicamente isso. Eles só não são adolescentes. A trilogia do Remy, o roteiro é esse. É o cara, uhum, que quer pegar a menina, depois aparece outro, fica o triângulo amoroso. Aí o cara que pega a menina, aparece outro triângulo amoroso. Os filmes são o mesmo. Uhum. É, tanto que no primeiro filme do Tobey Maguire, ele já começa falando, essa história é por causa de uma garota. Exatamente. A primeira frase do filme é isso. Exato, mas se você pegar a fase do... Principalmente, acho que do Stan Lee com o John Romita, também tinha muito esse negócio de... Esse foco em um romance mais dramático, assim, era... O Aranha já teve uns traços, assim, de quase uma novela mexicana, sabe? Assim, na parte da Gwen, pelo menos. Gwen, depois o joguinho de interesse entre Gwen e Mary Jane, você então, sempre teve isso. Enquanto a Gwen tava viva, é basicamente uma novela mexicana. O problema não é ter o romance, provavelmente, né? Eu vou esquecer, eu só quero fazer um comentário / piada, que vocês comentaram aí que o Peter quer entregar lá o presente lá pra Michelle no... em Paris, e ele acaba entregando em Londres. É só um easter egg. Cara, e... Bom, é óbvio que... Vou até voltar uma coisa que é do filme anterior, na verdade. Que tem essa personagem que é a Michelle, e no final do filme ela fala que gostam que chamem ela de MJ. E assim, é óbvio, uhum, que o MJ dela é uma referência à Mary Jane, né, que é famosa. Mas eu não entendo como é que o povo... Tem gente que ainda bate na tecla que eu não gostei dessa Mary Jane do filme. Tipo, não é a Mary Jane, cara. É outro interesse. Amor. Ah, lembra que falaram que... Por que será que a Mary Jane tava loira lá no Amazing? Porque, ok, assim, eu achei completamente desnecessário chamar ela de MJ, né? Que assim, não faz sentido. Existe a personagem que é Michelle Jones? Não lembro. Gonzalez, acho que é. Mas tem outra. Tem a Gonzalez, mas tem uma que Michelle Jones é essa aí, que é MJ. Ah, beleza. A Jones é exclusiva do filme, vamos dizer assim. Né? Tem a Gonzalez, que ela era irmã de um vilão lá. Eu parei de ler, eu já não lia mais. Eu já tinha parado com as drogas. Ela era tipo meio badass, assim, e aí eles dividiram apartamento, mas eu acho que eles nem namoraram. Não lembro agora. Enfim. é uma personagem nova, entendeu? Tipo, então parem de comparar com a Mary Jane, porque não é a Mary Jane. É uma personagem nova, assim como aquele que eles chamam de Ned, é um personagem novo. O que eles chamam de Beth é um personagem novo. O que eles chamam de Peter é um personagem novo. Não, então, mas a Beth, que tem a aparência muito ligada à Gwen, né? Mas a personalidade é mais da Beth mesmo, porque ela é repórter. Então, vou deixar ela de lado. Mas, assim, o Ned realmente é o Gank, né? O cara é o Gank chamado de Ned. Beleza. Mas a Michelle, sei lá, cara, não é... Ela parece um pouco a Mary Jane no sentido de ser mais aventureira, mas não significa que a mulher ou é quieta ou é aventureira, só existem dois tipos. Né? Não, mas se você for querer fazer uma comparação com os quadrinhos, pode ligar ela à Sally nos quadrinhos, também voltando ao Arquivos Secretos, que ela era aventureira, que tanto que virou foi pro aquele saco. Pássaro azul? A Sally era muito legal. Uhum. Que virou super-heroína e isso. Acabou empacotando por isso. E que no espetacular Homem-Aranha no desenho lá, ela e a Liz eram meio... eram as amiguinhas. Sim, sim. Então, era só um adendo, né? Que, ok, realmente colocaram o nome de MJ, meio desnecessário, mas é comum pessoas, meninas, que o nome... o primeiro nome é M e o segundo começa com J, tem o apelido de MJ. Não significa que só... Mary Jane tem esse apelido, né? Michael Jackson é o MJ, né? Mas sabe que nesse filme eu não tive a impressão de nenhum momento chamarem ela de Michelle, tanto que eu nem lembrava que o nome era Michelle, porque eu lembrei agora que o Eric falou, até porque eu não lembro se alguma vez no filme chamaram ela de Michelle ou era só MJ. Não, mesmo. Só MJ. Não, nesse filme no é MJ. No final do último ela falou, né? Então. Não, me chamem de MJ e tal. Então ela pediu e meio que assim, todo mundo ficou íntimo e chama ela só de MJ. É de ninguém chamar a Gwen de Gwendoline, né? É tipo isso. Assim, Gwendoline. Bom, então é basicamente isso. Então a ideia do filme inicial é que vai ter uma excursão pela Europa da escola, né, do Midtown High lá, que eu não sei se chama Midtown High no filmes. Não faço ideia. Mas enfim, é a escola do Peter, acho que é Midtown. Não sei, sempre que aparecia o pessoal da escola, eu tava procurando alguma coisa pra cortar os pulsos, eu não prestei atenção. Que isso, cara. Mas eles vão fazer uma viagem, um tour pela Europa, educativo e tal, com dois professores, né? Um extremamente que tenta ser responsável e outro que não tá nem aí pra nada, né? E, bom, e é durante esse tour que, paralelamente a ele, na verdade, tá acontecendo aí o do mistério aparecer e tá impedindo algumas ameaças, mas as pessoas ainda não sabem disso, né? E, na verdade, enquanto eles estão planejando esse tour, o Nick Fury começa a ligar pro Peter, né? Isso. A gente tá fazendo... Nick Fury. O Nick Fury. É. Tô fazendo aqui, ó. Nicolau Fúria. que liga pra ele. Nicolas. Mas, assim, o objetivo nosso aqui não é fazer um tweet view do filme, né? Eu só tô colocando os pontos pra gente comentar mais ou menos na timeline. E a gente vê, eu acho que é aí que é o ponto que também muita gente não gostou, né? Que, assim, o Peter, ele meio que tá tentando voltar a ser aquilo que era a ideia dele desde o início, que é tipo assim, não, cara, eu quero ser o amigão da vizinhança, eu quero cuidar aqui do povo, né? Não quero salvar o mundo, sabe? Eu só quero ir com a minha turminha de escola e deixar meu uniforme pra trás. Mas não, eu quero atacar, eu quero ajudar. Mas porque é um afinal, pouquinho... Afinal, eu não falei... Uma das primeiras frases minhas quando eu apareci não foi se eu puder fazer alguma coisa e não fizer, se alguma coisa acontecer, a culpa é minha. Não é como se ele tivesse falado isso. Pô, mas em defesa dele, o Peter já fez isso algumas vezes também, né? Mas é basicamente isso, né? Desviando... Quando ele começa a se desviar constantemente, né, dos convites do Nick Fury, eu acho que às vezes fica um pouco... Ele fica um pouco relutante demais, assim, né? Porque é como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma enquanto super-herói e tal, né? Ele só quer realmente fazer essa... Não, eu até entendo. Ele só queria que dentro daquela viagem pudesse sair tudo conforme o planejado, né? Tipo, tudo bem, né? Mas eu acho que, de certa forma, ali, que naquele momento que o Mistério chama ele e tal, e eles conversam e o Mistério dá toda aquela explicação dizendo que a Terra vai ser destruída... Ele podia ter levado em conta isso, né? Que o cara falou que a Terra ia ser destruída, né? Não, mas vocês se resolvem. É, então, aí que é o ponto. Eu entendo, o cara passou o cara é um adolescente e passou por um estresse maluco de viagens intergalácticas e ele desapareceu e voltou, morreu um monte de gente e tal. Morreu, o cara que ele mais admirava morreu na frente dele e tal. Eu até entendo o cara, tipo, não, cara, eu quero um descanso disso e ok, tá. É meio estranho, mas eu até entendo. Mas é o que o Breno comentou, né? O Nick Fury encontra ele lá e leva ele para um esconderijo, né? E aí apresenta o mistério, né? Que é esse herói que veio de outra dimensão e tal, que tá lutando contra seres e tal, que podem acabar com a Terra. Eu acho que aí ele tinha que ter mudado de opinião, que é o que o Breno tá falando, né? Porque assim, uma coisa é, ah, o Nick Fury tá querendo falar com você. Ok, é meio estranho ele não atender, mas ok. É, não tem nenhuma ameaça clara ali ainda, né? Mas a partir do momento que eles apresentaram a ameaça, realmente, né? Ele poderia ter, tipo... Ah, mas... Não, beleza, eu concordo, mas eu vou precisar de uma ajuda que não podem ver o Homem-Aranha aqui e tal. Mas se o Mistério já tá enfrentando aí, que ele fala? Já tem gente cuidando disso. Pô, mas pedir ajuda, né? Mas pedir ajuda. Ele já leu Marvel Team Up e sabe que não traz bons resultados unir dois heróis. É... Então eu concordo, sabe, assim, a gente, a princípio, até por ser adolescente, tá, a princípio eu até entendo ele tá ali tentando fugir um pouco disso tudo e tal, mas realmente a hora que está aqui apresentado uma ameaça verdadeira, né, e precisamos da sua ajuda. Aí ele continuar relutando é meio estranho mesmo. É um pouco ruim. Poderia assim, ter sido ali o meio termo, né? Mas é que acho que esse filme, mesmo não sendo o primeiro filme, não ser, ele ainda tem essa jornada do herói, assim, que tem que aprender e tal, né? A lidar com essas suas responsabilidades de novo, assim, né? Mas também eu acho que não acaba sendo um grande defeito. Isso não torna um filme ruim, né? Mas é uma coisa que a gente pode questionar, né? Porque é o que o Magarin falou lá no início do filme, do outro filme, ele fala lá, né, se você não vê alguma coisa, não faz pra ajudar, tal, enfim, e é isso que ele aconteceu, né? É como o Miller lá do grupo fala, os irmãos russos entendem mais o Homem-Aranha que esse pessoal aí que fez os dois filmes. O John Watts. Verdade. Mas eu acho que o John Watts, a diretriz que a Disney deu pra ele foi tipo... Precisamos de um filme mais leve, adolescente, não sei o quê. Tá? Então, assim, ele meio que tá fazendo o que tá mandando, né? Ele só aceita também, ele não tenta aprofundar um pouquinho nada do personagem também. Eu ouvi um review de um pessoal aí falando um pouco da direção dele. E eles até falam, enquanto alguns dos outros diretores que trabalham com a Marvel têm que seguir as diretrizes, mas tentam impor um pouquinho das ideias dele também, o John Watts parece que aceita tudo. Fala assim, tá bom, então... Tudo que vocês me falarem, eu aceito, não vou mudar nada, é isso, tá ótimo, vamos que vamos. Poderia ser melhor, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado em culpar o diretor, culpar o roteirista, né? Tinha gente no grupo do WhatsApp lá falando que com dois dias fazia um roteiro melhor. Parabéns. Parabéns pra galera aí. Tô desperdiçados. Mas... Enfim, e a gente tem também... todo esse primeiro ato aí, que é o Peter tentando aproveitar essa viagem pra se declarar pra MJ, né? Seria basicamente isso, esse início do filme, né? É um clima bem Eurotrip, assim, né? Tipo, esse Totalmente. Peter que tá no cinema, ele não é um Peter que tem problemas financeiros, né? Que nem o Peter... clássico dos quadrinhos, né, que tipo ele tinha que conviver tendo que buscar um trabalho, né, sendo freelancer de um jornal para poder, enfim, ajudar a tia dele. Esse tipo de preocupação, ele tá excluído desse universo, assim, né. Do meu ponto de vista, isso é um pouco negativo, porque é uma coisa que sempre humanizou o personagem, né, desde o seu princípio, né. Acho que o Homem-Aranha, ele foi o primeiro personagem a surgir tendo problemas financeiros, né, tipo... A gente sempre vai, só pra citar os X-Men, né, os X-Men, por exemplo, nunca ninguém pergunta como que eles conseguem grana para reformar a mansão, para os jatos, enfim, é tudo daquele fundo, daquela grana, daquela herança do professor Xavier, né? os Vingadores, do Tony Stark e assim por diante, né, no caso do MCU, né, o caso do Homem-Aranha não... Nos quadrinhos ele não tem essa preocupação, que eu acho que em algum momento, que até no Sam Raimi ali, essa preocupação estava presente, né, nos filmes do Tobey Maguire, né, e então esse início do filme mostra muito como aqueles filmes de Eurotrip, aqueles filmes de comédia, muito divertido, né, mas algumas piadas meio bobas, principalmente relacionadas aos professores, assim, né, que... acho que eles repetem, eles querem mostrar que os professores deles são meio bobões, assim, né? Então, aquela a cena deles derrubando a câmera na água, por exemplo. Cara, essa aí é pastelona demais. Eu achei muito engraçado, tipo, aquele envolvimento do Ned com a Liz, né? Não, é a Liz, com a, né? Com a Beth. Com a Beth, isso. Porque eu já tinha gostado da Beth no primeiro filme, tá apresentando o negócio da escola. Acho que o Maurício... Caiu. Ele é a câmera do professor. Daí, no caso, né, no primeiro filme ainda do Aranha, a Beth tava lá apresentando o jornalzinho da escola, então daí isso aí meio que aproximava ela da profissão de jornalista, assim, achei super legal. E achei legal esse envolvimento que foi traçado junto com o Ned, assim, essa... Que foi uma piada, né, simplesmente pra rolar piada. Então acho que de humor... O filme tá legal, mas não gostei muito das piadas envolvendo os professores ali. Achei meio forçado, assim, querer fazer os caras serem meio bobão demais, assim, né? Então, esse mas professor... entra mais ou menos no que eu tava comentando, que é o público-alvo do filme, né? É o professor, o Peter ficando... Tentando pegar a cadeira do lado da MJ, e aí dando tudo errado, e aí ele ficando lá na cadeira, e o professor dormindo, caindo com a cara em cima dele, sabe? Tipo assim... É bem umas piadinhas mais... Pra deixar o filme mais leve, vamos dizer professor, assim. Né? Professor chamando ele pra assistir uns filminhos juntos. Então, realmente, isso daí mostra bem o tipo de filme que eles querem passar. Né? A ideia é que seja um filme mais leve e tal. E aí, o que talvez peque, que é o que eu não gostei muito do Homecoming, esse eu gostei um pouco mais, não sei se é porque realmente ele é melhor, ou se é porque minha expectativa tava praticamente zerada. Mas talvez eles achem que, erroneamente eles achem que colocar o senso de responsabilidade no sei lá o que deixaria o filme muito pesado, sabe? E aí eles querem, tipo assim, não, cara, é um adolescente com superpoderes, é festa e é não sei o que, tal, tal, tal. Eu acho que às vezes eles querem, sabe, deixar um negócio muito alto astral e aí o Peter fica um personagem bem raso, né? E vira, tipo assim, é um adolescente com superpoderes que as coisas meio que dão certo pra ele, né? Mas uma coisa que eu achei positiva, pelo menos nesse filme, em relação ao anterior, é que lá no De Volta ao Lar, o fato dele ser o Homem-Aranha não tinha peso nenhum pra ele. Eu até usei de exemplo quando a gente gravou, eu falava que era tipo o videogame que ele espera jogar na casa dele quando ele volta da escola. E era basicamente isso que acontecia mesmo, era tudo muito divertido, tudo se resolvia de uma maneira muito fácil. Mesmo ele tendo que deixar um rolê lá com os amigos dele pra ser o Homem-Aranha, ele voltava e ficava, beleza, ninguém sentia falta dele, tá tudo normal. Esse aí, pelo menos, ainda que tenha focado só na parte do interesse dele com o MJ, já mostrou que, ok, a decisão dele agir como Homem-Aranha... acaba interferindo, sim, em certas escolhas e na maneira aí que a vida pessoal e social dele segue o rumo. Então, acho que já foi uma melhora ainda para esse filme. Tá. Tem muito mais o que aprofundar ainda, com certeza, mas, sim, só de já terem feito um pouquinho disso, indica um sinal de melhora para mim, pelo menos. Não sei se vão aprofundar mais, acredito que, como vocês estavam falando, talvez nem seja muito do interesse do estúdio ou do diretor ou qualquer coisa do tipo, mas ok, foi um acerto, então acho válido. Claro. Só uma coisa, a decisão dos outros que ele vire Homem-Aranha. É, a decisão dos outros é que ele vire o novo Homem de Ferro. Ele seja. Não, porque se for a dependência dele, ele não tinha ido, tinha deixado o super-herói mistério, o verdadeiro herói do filme, personagem principal, se ferrar sozinho. Antes da gente continuar, dos comentários aí do pessoal, tem alguma coisa que compensa a gente citar aqui, às vezes comentar sobre nessa parte, né? A gente comentou aqui basicamente, só pra clarear um pouco, né? Do início do filme até o surgimento ali da necessidade do Peter se envolver com alguma luta que tá acontecendo, né? Até o encontro com o mistério, vamos colocar assim. Né? Eu pedi pro pessoal ir deixando os comentários que a gente ia lendo aos poucos. A Gabi tá aqui acompanhando meio de orelha a live, ela tá comentando ali também. Disse que achou legal que mudou essa fórmula convencional de filme de herói, que focaram numa comédia romântica colegial e achou que ficou bastante divertido. Público-alvo. Aí, ó. O Marcos Paulo da Silva disse que se tivessem ao menos diminuído o humor já seria mais interessante, e ao invés de ser piada atrás de piada, o resto já poderia ficar mais interessante com ou sem o romance. Eu não consigo ver o filme do Homem-Aranha sem essa quantidade de piadas, até porque tem muita gente que leu Aranha justamente por isso, né? Por ser um quadrinho que é, ele tem os seus momentos engraçados, né? Tem uma importância nisso, né? É, os podcasts nossos refletem bem isso, né? Eu acho que a gente solta muita piada fazendo podcast, até por causa do tipo de humor do Homem-Aranha também, né? Não, mas acho que o que ele quis dizer era a questão do núcleo adolescente, eles ficaram de alívio cômico. O Aranha, se for ver mesmo, não fez tantas piadas, assim, como já apareceu fazendo em outros filmes aí do MCU. Eu acho que foi mais nesse sentido. Eu entendo o que ele quis dizer, mas admito que não me incomodou tanto as piadas aí do núcleo dos adolescentes. Sempre que aparecia lá o Ned com aquele namoro rápido com a Beth, eu dava risada lá das frescurinhas dele de casal. É, mas eu acho que ele tem razão num ponto de falar que o Aranha, ele podia ser um pouco mais engraçado, não o Peter em si, mas podia ser o Aranha, né? Naquele momento em que ele tá fazendo aquele discurso lá naquela festa da Tia May e tal, né? Ele fica todo nervoso, né, na hora que ele vai falar como Homem-Aranha. Isso, claro, né, representa a insegurança dele, isso é interessante, mas nos quadrinhos, sempre que ele tava com a máscara e tinha que falar alguma coisa, assim, acho que ele tava mais... O que prevalecia era o lance de ele fazer piadas para esconder esse nervosismo, assim, e que acho que se eles tivessem pensado um pouquinho mais, eles podiam ter inserido, pelo menos nessa cena, né, em que ele fica super nervoso e não consegue falar muito, ele podia ter sido um pouco engraçado, porque realmente, né, o Aranha, se ele não faz muitas piadas, né, não tinha percebido isso, né? Mas o problema é dessa mais piada. Problema de piada não é problema, que os filmes do MCU hoje tem essas piadas. Algumas vezes eles exageram. Tipo, o pessoal do Thor fazendo piada enquanto as gatas indo pro espaço. Muitas vezes eles exageram. Nesse filme mesmo, nos quadrinhos é engraçado, mas o Aranha faz as piadas. Sim. O MCU aqui, ele é a piada. Comentando... Mas isso aí era um caso que já acontecia lá no do Sam Raimi também, né? Ele não faz piada porque ele acaba sendo piada também. É, mas aí é porque o ator lá do Sam Raimi não era muito bom em ator. O ator era piada também. O ator era piada. Mas o que o Breno falou aí tem um ponto também, né? Essa cena em específico foi a cena que eles quiseram meio que mostrar como que a morte do Homem de Ferro impactou, né? Que eles começam a perguntar, você vai ser o próximo Homem de Ferro? Tal. Então eles acabaram levando a cena pra outro foco, né? E por isso que meio que justifica o nervosismo ali. Que, vamos dizer assim, mesmo que o Homem-Aranha não quisesse ter nada a ver com o Homem de Ferro agora, ele ficou marcado como o personagem que o Homem de Ferro trouxe, né? Claro! Então, os caras viam em toda a foto, tava lá o Peter segurando lá... Vocês sabem aonde? No ombro. Exatamente, no ombro. Exato. Tanto que o Tony nunca podia ir pra praia, senão o Peter morria afogado. Ai, caramba. Eu ia ler mais um comentário aqui que o Marcos Paulo fez, se puder ir seguindo com os comentários. Se vocês querem comentar mais alguma coisa. Não, comenta mais aí. O Mônio não veio pra cá, mas tá no chat ali reclamando. Exatamente. Sim. Que falou, o Mônio é um chato mesmo. Tá lá falando que da onde veio a paixão toda pela MJ aqui, ó. O Eric falou no começo também. Eu falei que o público-alvo é infanto juvenil, né? O Mônio já no público-alvo há séculos, né? Ou seja, Mônio, estamos ignorando seu comentário e te zoando. Isso que a gente faz. Porque era pra você estar aqui. Inclusive, eu vou desativar a entrada via link pra ele não entrar aqui. Peraí, só vou. Bom, vamos seguindo aqui. E aí, só um último comentário aqui do Marcos Paulo, que ele fala da Mary Jane. Sobre a Mary Jane e a última declaração do Kevin Feige. Sobre não repetir as coisas dos filmes antigos. Só lamento, pois acho que ficarão eternamente usando ela de tapa-buraco para uma Mary Jane real. E se é para ser a Zendaya, é que seja logo Mary Jane, ao invés de ficar no meio termo de MJ para sempre. Não é a Mary Jane, né? Não vai ser. Não vai ser. Eu concordo com o Eric. Eles não vão colocar uma Mary Jane porque colocaram uma personagem que tem o apelido de MJ. Né, imagino. Tipo assim, em uma franquia foi a Mary Jane a namorada, em outra foi a Gwen, e em outra tá sendo uma nova. Que, desnecessariamente, eles apelidaram de MJ, na minha opinião. Né? Eu acho que fica uma referência meio estranha, meio desnecessária, mas ao mesmo tempo eu fico... Esse pessoal que fica falando Que, ai, nossa, chama logo de MJ, então, que vocês estão forçando ela pra ser a Mary Jane. Tá, só que ela é tão alterada da personagem dos quadrinhos que se ela chamasse Mary Jane, ia ter um ódio sobre ela do mesmo jeito. Ela não é forçada pra ser uma Mary Jane. A única coisa que ela tem da Mary Jane é o apelido MJ. O resto não é. Exato. Não tem nada, então, assim, não tem por que vocês quererem que ela chame Mary Jane, porque aí cai naquela de, nossa, descaracterizou muito os quadrinhos, ela não é ruiva, não é modelo, não é aquela menina que fica dançando em todo lugar. Então, assim, sim, se é pra fazer essas. Se é pra mudar tanto o personagem assim. E, Magari, eu tô falando de personagem de apoio antes que você fale pra mudar o nome do Peter ou do Homem-Aranha. É, eu prefiro que eles criem um personagem novo do que ficar mudando tanto, assim, do. É tipo, do é a original. Mesma coisa que. Seria a mesma coisa que você pegar a Mary Jane e transformar ela, sei lá, na vizinha do Peter, bobinha, que só serve pra ser objeto de amor da, do Peter. Porque se for ver, a Mary Jane lá da trilogia do Hammy também não tem nada dos quadrinhos. Exato. Tá, a Mary Jane, eu sempre falei isso, a Mary Jane dos filmes do Sam Raimi é a Gwen. Então. E a Gwen Stacy dos filmes do Webb é a Mary Jane. Não, não. Eles inverteram a Gwen do filme do Hammy, do terceiro, é a Mary Jane. Tem isso também. E a Mary Jane dos... Ah, não, deixa aqui. E a MJ não é a Mary Jane. A Mary Jane não tem muita sorte. No filme do Hammy foi aquilo ali. No filme do Webb, ela foi cortada. Coitada. E agora ela roubaram o apelido dela. Coitada da Mary Jane. Então a gente vai para a segunda fase ali do filme, né, o segundo ato, vamos dizer assim, que é quando o Mistério aparece, e aí ele fala, né, que ele vem de uma realidade alternativa, né? Ah, averiguei que... o Mistério. Eu fiquei bravo que eu não comentei isso no podcast passado. Eu tenho que... Não, eu, por favor, repita que eu falei junto com você. Vou deixar você falar. Averiguei o Mistério. Averiguei o Mistério, muito bem. Magari, você leu inglês? Poxa... Então, o Mistério aparece, né? O Nick Fury finalmente consegue capturar basicamente o Peter, né? E leva para um esconderijo lá e tal. Em que o Mistério tá lá e ele revela que ele veio de uma outra dimensão, que o estalo do Thanos lá, as viagens do tempo quebraram alguma coisa lá e ele veio, né? Mais ou menos isso que ele fala, se eu não tô enganado. Sim. E que existem quatro elementais lá, né? Água, fogo, terra e ar, como sempre. E o coração? Pela união dos teus poderes. É, não. E os quatro elementais destruíram tudo, né? Lá no, destruíram o planeta dele, basicamente. Na verdade, foi, foi mais o de lava que foi. Isso, ele cresceu tanto e destruiu o núcleo e mandou tudo. É que ele fecha com isso, né? Ele fala que assim, foram os quatro, o de lava foi o último. Ele conseguiu derrotar os três, né? Tanto que a abertura do filme é ele derrotando o da Terra, né? Ou do vento? É o do vento, acho que é o vento. É o da Terra. Da Terra, né? É. E. Essa conversa, ela é antes ou depois de ter o ataque do elemental de água? É depois. É depois, né? Depois, porque o Peter já conhece o Mistério. Tanto que eu falei, olha, o Mistério. É, verdade, verdade. Porque durante a viagem tem um ataque lá do elemental de água e tal. Aí o Mistério derrota ele e vai pra televisão. E aí os colegas do Peter que falam, né? Ah, Mysterio, né? Tive um AVC agora. Pô, errado, errei do cara. E isso reforça mais ainda o que a gente tava falando no outro bloco lá do Peter recusar se meter. Porque o Mistério fala, então, aí o elemental de gelo, de fogo aqui, cresceu, destruiu o núcleo e destruiu a minha terra inteira. E eu não quero que aconteça aqui. Aí o Peter, falou, eu vou voltar pra minha escola lá, tá? Beleza? Magarin, no lugar dele você falaria a mesma coisa. Vai mudar? É a mesma coisa que você vê, tá tendo alguma coisa, você vai se esconder. O mundo está acabando. Meu Deus, vou fechar a porta. Você nunca cobriu a cabeça quando você ficou com medo de alguma coisa? Mas não adianta. Na verdade, a ideia do Peter foi, já que o mundo vai acabar, eu tenho que conseguir pelo menos um beijo da MJ antes disso, entendeu? Exato. É isso que está ocorrendo. Ah, daí. Bom, mas aí, então realmente, né, tem o ataque do elemental de água e tal, e aí o Mistério fica famoso na televisão. Os colegas do Peter que falam, né, de Mysterio, que tem uma sonoridade em inglês, né, a gente fala Mistério e é igual a palavra Mistério. Na verdade no italiano lá, é o L'uomo del Mistério, que é o homem misterioso em italiano. E ela fala, Mistério é o nome dele. Não, não, aí ela traduz lá. O nome do Mistério é o homem misterioso. Isso que eu ia comentar, que assim, em português, Mistério é a mesma palavra, só que o vilão escreve com Y ali e tal. Em inglês, mistério em inglês é mystery, né? E aí o nome do personagem é Mysterio, né? Porque é justamente por causa disso, Mysterio, né? É, tanto nas que Spider, tem... Nas Spider Super Stories, a identidade dele é Mr. Yo. O que foi averiguado. Yo. O Mysterio... Tanto que se você coloca no Google Mysterio, igual escreve ele, o que, além dele, o que vai aparecer também é um lutador mexicano, que, daquele de luta livre. Tem um lutador mistério, famoso, tipo o santo lá do filme, lá do, dos homens, dos três homens fortes lá do... Caramba, você buscou aí na memória. Ah, a gente tem que falar de filme bom, né? Oh, pode ficar só no longe de casa. É, Tweep View Classic foi gravado aí sobre esse filme. Maravilhoso, Homem-Aranha turco. Homem-Aranha mais fiel, afinal ele mata. Pô, esse aqui, ele é o grande vilão do filme, inclusive. Igual esse aqui, o Mistério não é um grande herói. Mas então, aí teve toda essa questão da, do elemental de água, e aí o Peter é levado pelo Nick Fury. Nick Fury, como o Breno apontou, lá para o esconderijo, né, onde ele encontra o Mistério, né? E aí o Mistério fala, que ele, isso que eu comentei, né, de outra dimensão e tal, e que falta só o elemental de fogo. E aí que é o ponto que ficou meio estranho, que o Peter deveria ter entrado na luta ali, né, mas ele fala que, não, mas eu não posso e tal, e aí eles entendem, né? Ele detalhe fala, do Mistério. Se fosse, se a gente fizesse, em vez de falar do Sweep View, a gente fizesse tipo dublagem, fã dublagem, nessa hora, entraria a voz do Mônio falando, vocês, para mim, é problema seu. É... Pô, até esqueci o que eu ia falar. Um detalhe só que eu queria falar enquanto você lembra é que logo que ele entra ali nesse esconderijo do Nick Fury com o Mistério e tudo mais, com o camaleão, ele chega lá de máscara e o Nick Fury fala assim, ah, pode tirar a máscara aqui que todo mundo aqui já te viu sem. Então meio que cai por terra aquele negócio que o pessoal tá falando, ah, ele tira a máscara na frente de todo mundo, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele não cuida muito bem da identidade dele, todo mundo já viu ele sem máscara lá, então ficou elas por elas. É, então, o que não, não vai mais precisar se preocupar com isso, né? Eu ia comentar disso também, porque assim, realmente, né, no do Guerra Infinita e Ultimato, ele tira a máscara o tempo todo e tal, sei lá, nem me incomodou tanto, porque, tipo assim, tá todo mundo sem máscara e tá todo mundo lutando pra não morrer, né, então assim, ok, o cara tirar a máscara ou não é irrelevante pra mim, mas esse filme, ele só revela a identidade pra uma pessoa, dele revelar mesmo, de livre e espontânea vontade. E mesmo assim, porque ele é obrigado, né? Que é mais no final do filme. Já vou adiantar aqui só pra gente, pra eu não esquecer quando chegar lá, mas a MJ fica comentando que ele é o Homem-Aranha e tal, né? Ela fica falando que sabe que ele é o Homem-Aranha e tal, mas na verdade a cena meio que fecha mostrando que ela tava jogando verde, né? Ele consegue convencer ela que ele não é o Homem-Aranha. Só que aí eles descobrem um dispositivo lá que vai dar a pista pra revelar tudo, e é um negócio urgente. E aí nisso daí ele fala, não, não, eu sou o Homem-Aranha mesmo, vamos lá resolver, né? Então é... Ele revelou, mas foi numa situação ok, sabe? Pelo menos nesse filme, né? É... E sobre ele entrar no esconderijo e o Nick Fury falar que todo mundo já sabe, se o Nick Fury falou, né, cara? Não, você confia no Nick Fury? Ele nunca mentiu antes? Se um cara com meia visão já conseguiu ver ele sem máscara... Então até o camaleão já sabia, né? E eu vou ficar chamando de camaleão. Dane-se você. É, tem um personagem lá que tem o mesmo nome, né? Do vilão camaleão. O Dimitri Smerdyakov. Não sei se o sobrenome é o mesmo. Mas... Não fala o sobrenome, mas. É que nem o consertador lá que não foi chamado de consertador, era só o Phineas, sei lá das coisas. Phineas e Ferb lá. eu tive que forçar, eu ia falar Phineas Ferb? Não, Menson. Bom, então o Mistério revela isso daí e tal, e o Homem-Aranha fala, não, não, eu não posso e tal, e... Aí o Nick Fury, na verdade, fala, né, se você não quiser, então pode ir embora. Aí ele falou, então tá bom, então eu vou embora, né, e aí ele vai embora. Fácil assim. Só que aí eles interferem imagino completamente essa cena aí, na viagem. Nessa cena o Nick Fury pensando, peraí, eu vou falar, então vai embora, aí ele vai ficar mal e vai ficar, né. Tá bom, então vai embora, tá bom, eu vou, errou. E agora, né? Ele segue com a viagem dele, mas aí a gente descobre que o Nick Fury influenciou tudo, né? Guiou ele pra um outro lugar e aí colocou uma pessoa no meio do caminho pra... Porque basicamente o que o Homem-Aranha falou é... E foi até inteligente o comentário, né? Cara, não podem ver o Homem-Aranha na Europa, né? Tipo assim, a minha turma vai pra Washington, o Homem-Aranha aparece em Washington. A minha turma por isso vai ele pra anda Europa sem e o Homem-Aranha... Não. É, mas mesmo assim, né? Assim, o Homem-Aranha aparece nos locais onde a turma do Peter está. É realmente isso ali meio estranho. Mas Homem-Aranha estuda mas ele na dá turma solução. Do Peter. Homem-Aranha é o professor do Peter. Não, mas essa turma é bem azarada, né? Porque qualquer lugarzinho que eles vão aí tá rolando um bafafá com vilões, né? E tal, nos dois filmes, assim, né? Eu acho que tem um karma com essa turma aí, né? Não tem a ver com o Peter, né? É que eles estão em Novo Horizonte e a Europa que eles falam, na verdade, é Borborema, né? É tipo Jardim Europa. Bom, mas aí o Nick Fury dá um jeito, né, de interceptar a viagem lá tal, e arrumar um uniforme pra ele, né? Inclusive, esse é outro ponto que, cara, como me irrita a gente que tira conclusão e bate o pé na conclusão que ele tirou por causa do trailer que viu, sabe? Porque, assim, ok, você vê um trailer e ficar, pô, pelo trailer parece que vai acontecer tal coisa. Se realmente acontecer, não gostei não, tal. Mas não sei, né? Tá no trailer. A galera, tipo assim, saiu aquele uniforme preto, que absurdo, um uniforme furtivo, que os dedos ficam de fora. Não é um uniforme furtivo, é um uniforme, sabe? O objetivo não é entrar escondido nos locais, é um uniforme. Então, assim, que absurdo. Mesmo assim é ridículo os dedos ficarem de fora. É, mas assim, no, o motivo que as pessoas falavam era esse, né? Um uniforme furtivo, que o cara deixa digital pra todo lado. Mas não é o objetivo, sabe? É, de qualquer jeito, a Interpol não tem as digitais do Peter pra ficar rastreando. Ah, tem não. E eu entendo também que, assim, eu imagino que eles tenham feito com o dedo de fora pro cara se grudar nas paredes, né? Apesar que esse filme nunca mostrou muito bem como funciona e tal, enfim. Aí entra... Tô supondo agora, né? Que é uma coisa que muita gente não consegue fazer, que é supor, né? Ela tira conclusões e é isso, né? A mesma coisa do último filme lá, do Robocop lá. O cara todo de borracha e só a mão de humana. Pra que aquela porra daquela mão? Exatamente. Eu tenho uma teoria, mas não posso falar nesse horário, ainda mais que tá ao vivo, porque não dá pra cortar. Mas... Não, não é o meu alvo. Deixa assim. Ele tem um prazer muito grande em cortar a unha, né? E aí, se não tiver não é dele, unha, não é dele, porque ele também não sobrou nada ali. Mas, bom, deixa pra lá. Bom, mas aí, a gente não comentou, mas o Nick Fury entrega o... Não, o Nick Fury, não, o Rap, né, que mostra, que entrega o óculos do Tony Stark pro Peter. É o Rap, não é? É o Fury. É o Fury. É o Fury? É o Fury. Ok. É que é uma coisa aí que acontece, né? Ele entrega, tá pra você, pra mim não vai servir. Tem duas lentes. Se fosse um monóculo. Se fosse um monóculo, eu ficava. Até servia pro Nick Fury, mas tinha que detectar as duas lentes. Exatamente. Mas o... então ele dá um óculos lá que o Tony Stark deixou pro Peter, né? E aí a hora que o Peter coloca o óculos... Esse é o pedaço dessa franquia que eu não gosto muito, né? Colocou o óculos, ele tem acesso a toda a rede de informação mundial, a satélites destruidores do universo e tudo de graça, né? E é isso, e pronto, acabou. É meio... É o que eu não gostei no primeiro filme, nesse tem bem menos, mas ainda incomoda, né? É, eu até tava vendo um link aqui, que eles falam que esse lance da Edith, né, criaria um furo no Vingadores Ultimato, né, porque dado o grande apuro que eles passaram, né, no Vingadores Ultimato, o Tony Stark, ele bem que podia ter chamado toda aquela ajuda que ele teria dos drones e tal, enfim, né, pra... brigar, porque já tinha, né, já tinha tecnologia, já que ele morreu naquele dia, né, então daí seria um furo de roteiro do Ultimato. Eu acho que não é tanto assim, né, mas há de se pensar, sim, que poderia ter. No entanto, eu achei bem legal atrelar o lance mais tecnológico depois aos poderes do Mistério, que a gente não chegou pra falar ainda quando o Mistério se revela e tal, né, e também... Né? Assim que o Peter começa a usar esse óculos, já tem um momento, eu achei bastante hilário esse momento aí do que ele acaba chamando um drone pra matar o cara que tá também afim da Michelle, né, cara? E daí o drone vem e ele meio que tem que se virar ali na hora, né? Eu achei bem, bem divertido isso aí. Apesar de ele não conta muito pro filme, não agrega nada pro filme nem nada, mas... né, mostra ele... Achei uma situação bem divertida, assim. Eu tô uma sequência muito um maluca, filme, né? Porque tipo, o filme, ele, acho que ele é repleto dessas fugas da trama principal Até por ser mais longo, assim, às vezes a gente não consegue lembrar de tudo. Eu lembrei disso só agora, que tinha essa parte aí do drone, logo que ele bota o óculos no ônibus e chama o drone pra matar o cara ali, tipo, não foi intenção dele, assim. É até meio parecido com uma coisa que rola no primeiro filme, né, quando ele ativa o modo mortífero, acho que é, do uniforme e tal, né. Morte súbita, né. Achei engraçado isso aí. Eu falei que era uma sequência maluca, porque ele vai trocar de roupa na frente da mulher, e aí o cara entra, bate a foto, e aí ele tem que mandar apagar a foto. É uma maluquice, né, cara? E é o tipo de coisa que é pra esse público que eu comentei, né, que é o público-alvo, e aí é uma coisa que muita gente que é mais velha, normalmente, odeia, né? Porque, tipo assim, é completamente bobo e desnecessário. Mas é pela graça em si da coisa, né? Que eles colocam. É, pra fazer piada, né? É, então é pela graça em si, não é pra agregar no roteiro. É proposital que não agregue o roteiro, é só uma... Era só pra mostrar o drone também, né? Se esse negócio do furo que o Breno falou, tentando explicar, fazendo o advogado do diabo aqui, ele pode ser que a tal de Edith só seja ativado com aquele óculos, e o Tony já tinha deixado guardado o óculos longe. Não é como se ele falasse, meu Deus, o Thanos chegou. Tanto que ele não sabia que ia ser atacado naquela hora. Ele só era atacado de sopetão. É, realmente. Uhum. E talvez ele soubesse que ele ia... A chance dele não sobreviver era grande, e ele tava deixando aquilo para depois, né? Pra quem ficasse. Tá? Então, contra o Thanos... Eu acho que se ele puder, tentando agir logicamente, se ele pudesse usar, acho que ele usaria, porque você não tem certeza que se teriam depois. É verdade. Normalmente, quando deixam herança assim pros entes queridos, pros namorados, pra essa coisa, você deixa, tipo, no advogado, no cofre, aí depois que reúne o pessoal, tá, você fica com esses 10 centavos aqui, você fica com isso, e você fica com acesso a toda a rede de satélite espião da face da Terra. Pois é, meio... Bom, enfim, né? Tem um ataque, finalmente o ataque ali do... a gente não vai entrar em todos os detalhes, né? Ah, eles vão pra ópera ao invés de pro carnaval, não sei o quê. Enfim, é um filme, acontece um monte de coisa. Uhum. Mas não é um trip view, né? Como eu falei lá no início. Finalmente aparece o elemental de fogo, né? E o mistério aparece mais agora, né? Porque é ele e o Night Monkey, né? Que é o Peter Parker. Com a roupa preta, o Ned improvisa, chamando ele de macaco noturno. E fica, né? E pega, né? Sai no jornal. E finalmente a gente tem a luta, né? Do Homem-Aranha e o Mistério juntos contra o Elemental. E é uma luta bem legal, né? Assim, a parte gráfica da luta e tal. A da água lá também foi legal. Uhum. Sim, sim, sim. É porque efetivamente os dois, por mais tempo, eu acho, assim, né? É, tipo, o outro não mostra, da Terra quase não mostra. Na hora que o Mistério ataca, já corta pro título e vai pro... Eu sempre vou te chamar Homem de Ferro lá, tirando isso. Por toda a minha vida eu vou te chamar. Podia ser assim na versão em português, né? Mas aí... É muito engraçado esse início aí, porque é a Beth e o outro cara, e o cara não tá nem aí pra apresentar o jornal, né? Só tá ele reclamando que vai ter que repetir o ano lá. Tá? Mas é muito legal essa luta deles aí contra o Elemental. Uhum. Tem aquele negócio que se ele absorve ali o metal, ele fica maior, né? E aí, mais maior. Fica mais maior de grande. Exatamente. E a gente vê mais nesse ponto, uma coisa que a gente já vinha... vendo do Mistério, que é ele ser esse tipo... É tipo o Thor dos quadrinhos, na verdade, né? O tipo de herói. Não na forma de falar, mas tipo assim, é um cara mais... Não, Thor não, acho que foi um mau exemplo. Mas esse herói mais clássico, que é o cara que faz aquela expressão de estar preocupado pelo bem maior e temos que resolver isso. É super e é mais homem, pomposo, né? Né? Como é que é, Breno? É um super-homem, né? Ele tá mais... Não estraga o único personagem que eu gostei do filme, pô. O único Magaren. Sim, o único. Mas ele... Então, assim, é bem interessante você ver esse estilo do personagem, né? Tipo... ele faz mais aquele... E o pior... É aquele herói shakespeariano, né? De... Tua mãe sabe, não conseguiu agora, eu vou me sacrificar. Eu vou fazer o que eu devia ter feito lá na minha terra. Voltar pra minha terra. Cadê o Gugu quando eu preciso dele? Eu tenho que voltar de carro, mas esse carro é uma lata velha. Cadê o... Exatamente. Agora o Luciano Huck. Que mais? Enfim, que mais? É até estranho, né? Porque o Luciano Huck esmaga, então não faz sentido pra ele. Ah, não. Ótimo, tá. Ótimo. Ótimo, é. E é interessante também que a gente vai vendo ali é meio rápido, né? Mas eu entendo até. Vai criando uma relação ali de amizade, de companheirismo entre o Homem-Aranha e o Mistério, né? Porque o Homem-Aranha é o adolescente que se sente despreparado pra tudo e tal, e ele vê no Mistério, tipo, um herói completo, vamos dizer assim, né? Talvez até lembre, entre aspas, um pouco o Homem de Ferro ali pra ele, né? Que... Não, inclusive quando o Mistério veste o óculos e bota o óculos ali do... Ele olha, tipo, fica nitidamente parecido ali com o Robert Downey Jr. e o Peter muda a expressão dele. É aí que ele decide, ele morde, né? Um o beicinho, depois... né, o Breno? É, ele fala um... Ele sente o arrepio do Peter. E... Vocês falaram então mais era cedo. Isso. Adolescente se apaixona muito fácil. Mas então, né, tem toda essa, todo esse teatro, né, que mostra o Mistério sendo esse grande herói, né, quando termina essa parte, a gente tem o Peter junto com o Mistério num bar, assim, né, e é meio esquisito, né, porque o Peter, ele tá... Eu achei muito estranho isso aí. Sem máscara, né, ele tá sem máscara, né, num bar. Eu acho assim, que levou... Tava meio paia. Eu não entendi muito bem, assim, eu tentei me convencer que foi, tipo... Aí eu tô em outro país, sem máscara e ninguém vai me reconhecer. Mas, tipo assim, existe celular, existe um monte de coisa, né? É meio estranho. Mas ele tava com o uniforme do Night Monkey, né? Pois ele é, só tava sem máscara. Ele tava sem máscara. Ah, e daí? Tipo assim. No ia ver que ele era o Night Monkey. Tá bom, você não o Mistério? Então... Cara, Night o Mistério Monkey. Estava vestido de Mistério. Várias pessoas deveriam tirar a foto do Mistério e sairia o Peter ali de fundo, então, né, que seja. Exatamente. É. Ainda mais que eles acabaram de salvar a cidade. Pois assim, é meio estranho mesmo. Essa cena ficou estranha pra caramba. No começo eu achei estranho porque os caras acabam de salvar a cidade, tá todo mundo no bar de boa, assim, sem fazer nada. Aí depois explicou o que era, eu falei, ah, tá. Era os Vingadores comendo shawarma lá depois do primeiro filme. Será que o Mistério entrou com o Peter no bar e falou assim, não, vem no bar aqui que eu conheço todo mundo e ninguém vai tirar foto da gente nem dedurar. Sim. Ele chegou pro Peter e falou assim, pode tirar a máscara. Eu conheço todo mundo. É lá na minha terra, lá. As contrapartes daqui, eu não sei. Não, é que o Mistério falou com o Peter, né? Não, pode entrar, pode tirar a máscara, porque todo mundo já tive sem máscara. Não, porque o Mistério é dessa... Quer dizer, na historinha lá que o roteirista, que é melhor que o roteirista do filme, escreveu pro Mistério, ele fala que ele era dessa terra, desse lugar aí de Praga. Tanto que ele falou, oh, meu Deus, ele vai atacar de novo lá na minha vila, onde eu saí, essa minha parte cidade. Essa parte do bar... Então, é em Praga. Em Praga, é verdade, é em Praga. Verdade. É onde ele fala, ele vai atacar de novo lá, onde atacou da outra vez. E aí, assim, a gente tem ali, é construído de uma forma meio rápida, dá pra entender os motivos da construção, mas realmente ficou meio rápido, né? Que o Peter vê o Mistério como um herói, ele não tem dúvidas do Mistério ser um herói, até porque ele... Você já era pra ter sido um Homem-Aranha antes de mim, toma pra você. É verdade, né? Ele quase substituiu o Tobey Maguire nos filmes antigos, o ator... Mas o Mistério é endossado ali pelo Nick Fury, né? Então, assim, o Homem-Aranha não tem dúvidas de que o cara é um herói mesmo. Estranho o Nick Fury não ter percebido, né? Será por quê que o Nick Fury não percebeu? Vamos descobrir depois, né? E por causa disso, o Homem-Aranha meio que confia no Mistério, que tipo, cara, eu não sirvo pra ser o próximo Homem de Ferro, você já é um herói aí completo e tal, toma esse óculos aqui pra você, né? E transfere pra ele. Ele meio que entende que O óculos veio junto com o bilhetinho do Tony, né? Para o próximo Tony Stark. Aí ele entende que, na verdade não sou eu que vou ser o próximo Tony Stark. É pra eu dar pra alguém que eu confie que vai fazer o mesmo trabalho que o Tony Stark fazia pra salvar o mundo. É porque é para o próximo Tony Stark, confio em você. É. Né? Tipo assim, para escolher o próximo. E assim, não é uma decisão totalmente errada pra pensar assim. Pelo menos eu vejo os motivos. Eu acho que acabou sendo muito rápido, né? Assim, se fosse no decorrer de várias missões e tal, talvez meio que Capitão América, o primeiro Vingador, que mostra aquela sequência mostrando várias missões, que não caberia nesse filme. Mas eu falo assim, mostra que teve uma passagem de tempo, né? Mas eu entendo os motivos, mas realmente ficou bem rápido, né? O legal é que ele confia em... O Mistério sabe, ele nem conhece, mas já sabe que o Peter é um bosta, igual dos quadrinhos. Porque ele fala que tudo isso que ele criou dos elementais foi só pra pegar o óculos. Ele sabia que ia pro moleque. Falou, vou enganar o moleque pra ganhar confiança que ele vai me dar o óculos. Dito e feito. É, e ele faz várias coisas também, né? O Peter tá sozinho, ele vai lá e fica, não, eu te entendo, é assim mesmo, isso aqui. Vamos ver os filminhos aqui. Ah, não. É... Vamos ver umas projeçõezinhas aqui. Vamos ver umas projeçõezinhas. Fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham um problema eles ficarem mais de uma hora, assim, meio que querendo fazer o espectador acreditar que o Mistério é um herói, assim, quando boa parte das pessoas sabem que ele é o vilão, né? A gente sabe que ele vai ser o vilão, não, né? Não aposte tudo isso e boa parte sabe. Eu acho que a maioria não sabe. É, eu já vi vários comentários aí, pessoal falando, meu Deus, foi pego de surpresa. Teve até um pessoal famoso aí do Pipoca Nanqui que reclamou que... Meu Deus, como assim? É, eu tava vendo, eu vi o vídeo do Pipoca Nanqui realmente falando isso. Então, cara, eu acho meio absurdo, porque é tipo assim, não, que absurdo, todos os 10% dos espectadores que leem quadrinhos e veem em filmes e jogos sabiam que era Mistério, né? Mas sim, tá, 10% mundo, não, mas assim, a maioria não sabia. Tanto que todo mundo acreditou no, na ladainha do trailer lá de realidade. Até quem sabia, até quem sabia. É. Mas mesmo assim podia ser, mas é o Mistério, é acostumado a mentir, não é como se... fosse verdade. Então, mas aí que nem até quem sabia via lá os trailers e ficava assim, ah, que absurdo, esse filme vai ser uma bosta, onde já se viu o Mistério Herói, tipo, ok. Cara, é a prova que todo mundo gosta de reclamar, né? Porque assim, é... que absurdo, o filme tá falando que o Mistério vai ser herói, né? Isso aí que vocês falaram. Aí o povo reclamou. Aí na hora mostra, na verdade ele tava fingindo ser o herói, ele é o vilão. Que absurdo, todo mundo sabe que ele é o vilão. É tipo sim. O Mandarim no Homem de Ferro lá. Meu Deus, ele vai ser o vilão? Não, meu Deus, ele não é o vilão. Me enganaram. Mimimi. Mimimi, sério. Eu achei bem legal essa cena aí, em que eu gostei da motivação, assim, do Mistério e da explicação dele, assim, tipo, gostei desse link que eles fizeram falando sobre o Mistério ser responsável. Mistério não, né? Como é o nome do Mistério mesmo? Quentin Beck. O Quentin Beck ser responsável por aqueles efeitos de realidade aumentada, não sei se é bem esse o propósito, enfim, mas aqueles efeitos que o Tony Stark teria usado num filme anterior e tal, e dele mostra exatamente aquilo que o Tony Stark teria renomeado de barf, né, que em inglês fica vômito, então ele ficou super chateado com isso aí, ficou puto da cara com isso, né. E eu achei bem legal ele apresentando, ah, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo, assim, meio que mostrando uma equipe que tá ali criando todo um lance fake, assim, pra funcionar, assim, né, como um lance heróico. E ele, de certa forma, ele acredita, a motivação dele, ele acredita que as pessoas precisam daquilo realmente, né, porque o Tony Stark, uma vez que ele tá morto, né, a gente também tem uma... Ele remonta também aquela conexão do vilão do Homem-Aranha com o Tony Stark também, né? Que é o central, assim, no universo da Marvel, então, no MCU, né? Então, eu achei bacana, assim, ter essa conexão de novo. Não achei forçado, não sei vocês, achei bacana. Ah, só tô esperando o próximo filme e aparecer o Kraven pra perseguir as invenções do Stark também. Pois é. Quais vão ser as próximas? Não me incomodou também, porque não é a primeira vez, né, que eles fazem isso também. Então, assim, É que tinha grandes chances de ser fajuto, assim, né? Tinha grandes chances de ser uma coisa forçada e achei que eles tocaram de uma maneira legal, assim, sabe? Esse Homem-Aranha do cinema é tão inútil que nem pra ter vilão próprio ele tem. Ele pega os restores do Homem de Ferro. Tudo é do... O Abutre foi por culpa do Homem de Ferro. É, mas assim, eu acho que o que eles estão fazendo, na verdade, é assim. Eles estão tentando fazer... Claro, né? O Homem-Aranha ligado ao Homem de Ferro é desde o início aí. Mas eles estão querendo deixar o Homem-Aranha com um foco mais tecnológico, né? Uhum. Vamos dizer assim. Todo o universo é, né? Isso. É, e assim, como ele tá pegando os vilões mais voltados pra tecnologia, que estão mais ligados ao Tony Stark... pra ser vilões do Homem-Aranha, né? Enquanto o Oscorp não aparece ainda. É, exato. Depois pode ser que tudo vai virar ligado a Oscorp, né? Uhum. Que é uma coisa que eu já reclamei no passado, em algum... Não sei se foi séries, foi nos filmes do Mark Webb. Foi espetacular. O desenho espetacular. É, em algum eu já reclamei. Falei assim, ah, cara, a única coisa que me incomoda é que tudo ligado. Se você reclamou, foi nos filmes do Mark Webb. É, porque no espetacular eu não reclamei e acontece a mesma coisa, né? Então, é verdade. Foi por isso que eu falei. Por isso que eu falei que se você reclamou, foi no filme do Mark Webb. Porque é, quando a gente algum gosta lugar... de alguma coisa, a gente costuma relevar. É, ou então foi no universo Ultimate dos quadrinhos. Tipo assim, ah, é tudo ligado a Oscorp. Eu acho que eu já reclamei disso alguma vez. Só que depois eu entendi, sabe? É, tipo assim, eu... Não, eu consigo mudar de opinião. Na época que você falou, eu defendi falando que os vilões têm que vir de algum lugar. O pessoal nos quadrinhos aceita qualquer coisa. Então é normal o Homem-Aranha aparecer hoje e 5 minutos depois aparecer um cientista com os braços mecânicos, um cara que vai se esconder na areia e ser explodido e virar areia. Pra essas coisas mais recentes, mais explicação, tem que ter, tipo, a Oscorp é a responsável, agora é o Tony Stark. Então, mas assim, até então tudo ficava ligado a Oscorp, seja nos filmes do Mark Webb ou no desenho do Espetacular, porque era um universo mais contido, né? Eles não tinham todo um universo expandido como o MCU. É, agora eles têm mais oportunidade para inserir outras empresas, tem a Oscorp, além da Stark, tem aquele outro rival lá do Stark também, que meio que criou o Mandarim. Tudo bem, aí acaba voltando para um elenco de apoio do Tony Stark, mas assim, tem um monte de empresa sem escrúpulos que podiam estar sendo usada, mas cai sempre no Stark. Não me incomodou tanto nesse caso do Mistério, mas assim, eu acho assim, que se não tivesse sido já utilizado no Abutre, eu teria gostado mais, porque eu achei que na história do Mistério fez muito sentido, não que na do Abutre não tenha feito sentido, mas... Fica um pouquinho de novo, que nem o Magarin falou, poxa, mais um vilão que só surge por causa do Tony Stark. Dá um sentimento meio assim, mas assim, não me incomodou, não me incomodou em nada. Se você pegar, apesar de só ter um filme, o melhor filme do Homem-Aranha no cinema aí, que tá atrás do Maurício aí, os vilões lá são tudo do Rei do Crime. Mas aí faz sentido, né, ser do Rei do Crime, porque tipo assim, é o cara que controla o crime na cidade, né, então ok. É, mas como no MCU, nesse universo paralelo aí, não tem o Rei do Crime, só tem no universo Netflix, que o pessoal já esqueceu, já jogou pra baixo do tapete lá, não dá pra... E só aproveitando que a gente tá falando dessa cena aí da revelação do Mistério lá, quando o Peter sai do bar, aí ele desativa a ilusão de que o bar era um lugar todo arrumado, cheio de gente, na verdade só tem uma galera bem menor lá. E era todo um ambiente mais escuro. Isso foi legal pra caramba. E eu gosto principalmente quando ele começa aquele discurso que ele sobe na mesa, levanta a taça e fala assim: ah, não, porque isso só foi possível por causa de você, que foi o escritor de todo o nosso plano. E só foi possível por causa da fulana, que teve a ideia de fazer as ondas eletromagnéticas. Trouxeram até o tiozinho lá do primeiro Homem de Ferro lá. Pois é, então, eu achei muito legal isso. Eu achei legal porque eles pegavam aquelas cenas meio que de bastidores, assim, do que tava acontecendo por trás daquela cena na época lá na história do MCU, e dava aquele zoom dramático e congelava a imagem, ficava muito... Que é proposital, né? Justamente por causa da forma de falar do Mistério. Exato, combina muito com o Mistério, né? Que é essa coisa teatral, assim. E aquele discurso dele no bar, parecendo um empreendedor de startup querendo animar todo mundo. Não, só foi possível por causa de você e você. Cara, eu achei muito legal. Combinou bastante. Achei genial também. Falando sobre o Mistério, a gente fez o último Tweepcast falando sobre o Mistério nos quadrinhos, né? Que a motivação é que ele era um técnico de efeitos especiais, que não era reconhecido e tal, enfim e tal. E eu achei que ficou bem... conseguiram transferir isso bem pro filme, né? Tipo, aliás, assim, ele falando nisso... Total. Falando nisso, agora que você falou do Tweepcast passado, a gente comentou que no Espetacular Homem-Aranha o Mistério também tem isso, de ser shakespeareano, de o Mistério, não sei o quê. Aí o Maurício até comentou das ox-pocos de dormir lá. Dorme-te. E é interessante, cara, porque eles conseguiram colocar isso de uma forma legal. Ele criou uma tecnologia de ilusão, vamos dizer assim, né? De ilusão não, de projeção, mesmo... né? Ali, quando aparece aquele negócio que a MJ pega lá, um dos drones, um dos... sei lá que diabo que é aquilo, que é quando mostra que o Mistério é mesmo o vilão. É tipo um dos projetores mesmo. Ah, o projetor solta pra cima aquela projeção lá. Eu lembrei bastante da série de 94, aquele discozinho que o Mistério tinha também. Verdade. E também era a mesma coisa, o louco cubo lá que ele jogava e... Era um disco ou era um cubo? Era um cubinho. É. Ele jogava e saía a projeção de lá pro ambiente. Então, assim, essa parte eu achei bem legal. E eles conseguiram... Mistério, né? Agora eu tô empolgado de falar. E eles conseguiram combinar, porque assim, a hora que eu tava vendo, eu tava pensando assim, caramba, como é que eles vão justificar... Ok, a projeção toda era... era uma projeção, né, basicamente, mas como é que causava o dano e tal? Eles vão inventar aquelas maluquices de projeção sólida, sabe? Tipo, luz sólida, não sei o quê. Mas não, né? Tipo assim, tinha os drones escondidos por dentro fazendo a parada toda. Eu achei isso muito legal. Sim. A solução que eles deram, né, pra... O pessoal de fora só via a ilusão se destruindo, só que o drone de dentro causava destruição que a ilusão tava, em tese, tava causando. É, tudo também acabava acho que sendo coordenado. Isso aí dialoga muito, né, com até momentos que a gente vive hoje, né, tem essa coisa, né, essa coisa dos drones que chegam no lugar e as pessoas ficam super, um drone e tal, acho que as pessoas são muito interessadas por drones hoje em dia, né, então acho que usar isso aí também contou o ponto positivo, sim. E também gerou uma cena de luta no final do filme muito pesada, assim, muito massa. Embora, pelo que eu lembre, né, eu teria muito que assistir de novo e quero muito assistir de novo, mas pra mim a melhor cena do filme foi a primeira batalha do Aranha com o Mistério, quando ele resolve ir de frente a frente com o Mistério e ele cai naquela ilusão, assim, nossa, que é muito bem, muito bem apresentada e ela lembra um pouco do filme do Doutor Estranho, os efeitos, assim, né, e... efeitos muito diferenciados, coisas que tu não viu em outro filme, assim. Eu tava no cinema, assim, eu fui com a cadeira pra frente, assim, fui, né, enfim, tipo, fiquei muito interessado naquilo e eu vi... Destruiu propriedade pública. Ah, é, né, fui com a cadeira, privado. Tirei o... Privado. Caramba, você assistiu no banheiro? Não, eu tava no cinema, eu levantei a bola pro Magari. Mas, e... cara, é muito legal, tem uma hora lá que saiu uma mão gigante, assim, do Mistério e pegou o Homem-Aranha. É, que muito eu falei assim, caramba, isso, vai ter um Mistério gigante. Eu também achei. Que teve, né, eu acho. É. Mas, enfim, mas foi aquela estátua gigante lá. Ah, mas valeu pela referência. Meu, essa cena aí das ilusões foi perfeita. Eu lembro que eu comentei, o Eric chegou comentando sem spoilers lá no grupo, falando que foi a melhor cena de ação, onde não sei o que. Eu falei assim, caramba, mas superou a cena de batalha do trem, né? Aí ele falou assim, como uma cena de luta inspirada em quadrinhos, sim, supera. E realmente supera mesmo, porque a do trem lá no Homem-Aranha 2 tem todo o contexto aí do salvamento das pessoas e não sei o que, mas se você pensar em ação e na utilização dos poderes do vilão, cara, isso aí superou bastante. É, porque foi isso, né, que assim, em luta contra vilão, eu achei a melhor luta de todas, porque a do trem é uma cena fantástica, mas ela é fantástica por ele estar tentando parar um trem desgovernado, né, não fantástica dele lutando contra um vilão. Aliás, esse Homem-Aranha não consegue parar um trem desgovernado. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Eu não estava muito afim de assistir esse filme. Pagar pra assistir esse filme. Tanto que eu já tinha até importado o filme aqui pra assistir. Só que aí eu vi os comentários. Que eu não estava muito ligando pra spoiler. Assim como eu não estava ligando pro filme. Aí eu vi os comentários, tipo, do Eric falando que a cena era legal, do 3D. Eu fui assistir só por causa disso. Eu fiquei esperando mesmo. Que eu sempre quis ver as ilusões do Mistério. Eu sempre falei. Eu queria ver o Mistério no cinema pra ver como seriam usadas as ilusões, as projeções, os hologramas, etc. E nesse quesito, prova que o pessoal nos outros filmes não acerta em vilões e nos filmes do Homem-Aranha, eles só acertam no vilão. Porque os dois vilões foram muito bons, tanto o Abutre no primeiro e agora o Mistério superou tudo. É o meu vilão preferido do cinema agora. Eu achei melhor que o Abutre, com certeza. Sim. E achei esse filme... Até melhor que o anterior também. A cena do Abutre, mesmo quando eu falei, mesmo na época que eu tava falando que eu gostei do filme, eu já reclamei que as cenas da luta do primeiro era tudo escuro, você não via posse nenhuma, escondia tudo. Isso aqui é... Tem luta no dia, tem luta na escuridão, que é as ilusões, tem luta na sala de espelho, tem luta em um monte de lugar, os efeitos estão legais. É, e mesmo assim, o Abutre foi um vilão legal, mas assim, pela construção dele e pelo ator, porque o outro filme não teve tantas cenas de ação, e mesmo com as poucas que tiveram, não exploraram tanto os poderes, aspas, né, as habilidades do Abutre, como teve aqui com o Mistério, porque quando divulgaram que ia ser o Abutre, eu pelo menos, não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso, assim, caramba, Abutre, aquela luta nas alturas, assim, acima da cidade de Nova York, o Aranha meio limitado, porque não tem tanta teia. Exato, Novo Horizonte, um borborema aparecendo ali no fundo, dois quarteirões depois. Mas não teve, ficou umas lutas bem, bem sem graças mesmo, se for ver. É. Não teve essa coisa de durante o dia, assim, né? O Abutre durante o dia, junto com o Peter lá, pulando nos prédios, isso aí não rolou, né? É, faltou, sim, faltou uma no alto mesmo, do Abutre voando e o Peter pendurado com uma teia, tentando não cair enquanto tenta parar ele. Exato. Algum teve isso no avião, mas assim, aí o Abutre tava dentro do avião, sabe? Não, não foi do jeito que a gente esperava. É, o mistério, essa... eu não vejo nenhum defeito, cara, do mistério. É o Demolidor também. O Nick Fury vê metade dos dois. Meio defeito. Mas eu também não. Eu não tenho o que reclamar. O mistério. Aliás, foi um dos poucos filmes que eu vi um pouco de. Vou falar o. Razão pra usar o 3D em algumas cenas, assim, você vê a profundidade, você vê bem feito, assim. Normalmente 3D opção, só pra deixar o filme mais caro. É, então, eu não tive opção. A única sessão legendada que tinha aqui era 3D. Eu tive que ver 3D. Geralmente não gosto de ver 3D, mas eu achei que esse valeu a pena. Principalmente por essas batalhas finais com o Mistério, as duas últimas ali. Eu achei que elas foram muito espetaculares, assim, em questão de defeitos, né? Tanto e que a própria coreografia toda, né? A próxima vez que eu for ver esse filme, quando passar na TV, eu só vou ver a parte do Mistério. Eu vou pular toda a parte da escolinha do professor Raimundo lá, aquela bosta. Ah, mas que se passar na TV, tu não vai poder pular, tu vai ter que esperar, né? Só se for que nem o Breno que vai no cinema e pede pra pausar o filme. É, exatamente. Tira a cabeça. Uma coisa que eu tava comentando com a Gabi quando a gente saiu do cinema é que essa primeira cena aí do Mistério usando as ilusões forte assim mesmo pra cima do Peter, elas geraram uns frames muito bonitos ali no filme. Sim. Principalmente quando aparece a cidade de Nova York e o Aranha dentro do capacete dele, daí ele tira o capacete e segura nas mãos. Meu, isso dava um pôster lindíssimo, cara, e a Sony continua insistindo naquela merda daquelas artes de pôster, sabe? Cara, o pôster principal, que é aquele banner na frente do cinema, é aquele que tem uma photoshopada esquisita na cara do Peter, que parece que tá com cachumba, sabe, na bochecha assim. Sim. Aqui é ridículo. Tá feio. Aqui na isso minha aí, cidade, né? O pôster que tá no cinema é aquele que ele tá agachado mesmo na cidade, aí tem um negócio atrás, uma estrutura, parece tipo o Arco do Triunfo lá de Paris, mas não é. Ah, eu prefiro esse aí. Pôster aí. Prefiro esse aí. Mas, não, mas mesmo assim, são uns posters bem qualquer coisa, cara. Dava pra ter explorado tanto. É, bom, não, eu passei inclusive... o link pra vocês lá daquele concurso que eu tava participando, que era pro pessoal desenvolver artes baseadas nos filmes, que daí os ganhadores iam ter as artes utilizadas no material promocional. E, meu, tem muita coisa foda lá que eles poderiam ter feito, sabe? Alguns posters até um tipo de arte meio clichê, assim, meio genérica, mas que foram bem feitos e, sei lá, eles continuam fazendo um pôster bem qualquer coisa, que nem o Eric falou, com um Photoshop totalmente esquisito. Peter Cachumbeiro. Enfim. É, inclusive, eu acho que essa coisa dos pôster, desses pôsteres feios, ridículos aí, acabaram diminuindo o hype do filme. Sinceramente, eu tava com a expectativa lá embaixo e um dos motivos... Um foi o trailer, que eu achei que o trailer não me chamou muita atenção. E, inclusive, acho que eu até tô começando a pensar em não ver mais os trailers pra chegar mais virgem, assim, no cinema. E o outro lance é esse lance dos pôster, né? Que eu pensei que não estavam dando muita atenção e o filme ia ser qualquer coisa, sabe? Uhum. Bom, mas aí a gente falou aqui do Mistério, né? E aí... Como ficou claro, ele era realmente o vilão, né? Enfim. Mas só voltando um pouquinho, só pra fechar mais ou menos o comentário que a gente fez aqui. Cara, é muito estranho que as pessoas, elas se fecham, tipo, no mundo delas, assim. E se todo mundo quem ela conversa... Uma Oi? Bolha, num aquário, se fecha numa bolha. É, num aquário? É, numa bolha. Se, tipo assim, cara, eu gosto de... Por exemplo, né, no nosso caso aqui, a gente gosta de Homem-Aranha. Aí a gente curte as postagens no Facebook, no Instagram sobre Homem-Aranha, participa de um grupo e tal. Não sei se acontece com vocês, mas você abre o Facebook, 90% das postagens é alguma coisa de... No meu caso lá, que eu tô usando pouco, mais pro grupo. 90% é alguma postagem de quadrinho, de Homem-Aranha. Uhum. Então, acontece muito com as pessoas que elas veem isso, elas pensam assim, a maioria das pessoas gostam de quadrinhos de Homem-Aranha. Assim. Mas não, cara, é tipo assim, é o seu meio, sabe? Então... Voltando lá no que foi falado, né? Ah, que desnecessário fingir que o Mistério era um herói e depois transformar o vilão. Não, cara, muita gente tá vendo o Mistério pela primeira vez, sabe? Tipo assim, uhum. O cara nem sabia que existia esse tal de Mistério. Ele vai começar a ver no filme achando que é um filme contra os elementais e tal, sabe? Talvez a pessoa vai esperar que... Falando nisso, que você falou de tirar conclusões precipitadas. Você não vai ver um filme contra os elementais, você vai ver um filme contra o Homem Hídrico, que é uma bosta, como caracterizaram o Homem Hídrico, é verdade. O Magma. Não, tem gente que afirmou que era o Magma, era o Homem Hídrico. Não, cara. Eu fiquei chateado, porque quando eu vi o trailer eu achei que era o Homem Hídrico, né? E tipo, depois que eu vi que eram esses elementais, eu achei, sei lá. Cara, não tirem conclusões precipitadas das coisas. Quando você achar alguma coisa, você pensa assim, olha, essa é uma possibilidade, entendeu? Pode se concretizar ou não. Os filmes, uma coisa que... Posso ter algumas ressalvas contra a Marvel, a MCU, etc. Mas uma coisa que ele sabe é fazer trailer. Se você ver todos os trailers, imagina. Eu tô vendo, eu vi esse do Homem-Aranha, por exemplo. É que eu peguei spoiler fora, antes de outras coisas. Se eu tivesse bloqueado como eu costumo bloquear, eu não tinha escapado de spoiler, porque eles não revelaram nada no filme, nos trailers. Os trailers, é praticamente tudo focado no primeiro ato, as imagens. Sim. E mesmo que a coisa que eles revelaram, é a coisa de viagem no realidade paralela, é mentira do mistério. Pois é, isso aí foi, eu fiquei chateado. Apesar que assim, eu fui preparado pra ser mentira, mas eu queria tanto que fosse verdade. Mas eu já fui pensando assim, pô, deve ser mentira e tal. Mas... Eu fui enganado pelo mistério também. Um pouco antes do Peter ser atropelado pelo trem lá, que eles prendem o mistério, o Nick Fury fala pra quem você contou. Eu achei, acabou já. Foi só isso. Foi legal, mas foi só isso. Aí quando era mistério disfarçado, eu falei, ufa. Cara, é genial essas estratégias do mistério, né? Tipo, no final, que ele finge lá que... Ah, não, tá, você me venceu, não sei o quê. E aí o Peter bate pro lado, assim, e tava o mistério com a arma apontada pra cabeça dele. Inclusive, aliás, o Peter fechando o olho, né? É isso que você ia falar? Não. Nessa parte, a gente falou que nos quadrinhos ele é técnico e efeito especial. Nessa luta, né? Em todas as outras, né? Porque tudo, até o mistério lutando, era ilusão. Mas a roupa que ele usa é aquelas roupas de captura de movimento que o pessoal usa nos filmes mesmo de verdade. Aquela roupa quadriculada, parece uma zebra, com capacetezinho igual do mistério também, pra ficar perto da ação, controlando, mas fora da zona de risco. A não ser no final, quando ele fala, atirem. Não, mas você tá... Ah, dane-se, atira. Antes... não sei se você já vai pra batalha final ou não, se vocês querem dar uma geral aqui nos comentários. Sim, vamos lá. O Luiz Adriano comentou uma coisa que eu achei interessante, até que eu senti falta no filme. Ele disse: ao fim do filme, o Peter não fica sabendo que o mistério foi sacaneado pelo Stark, pra não manchar a imagem de santo que o Peter tem dele. Isso é uma coisa que eu queria que acontecesse. Eu queria que ele soubesse o que aconteceu pro Quentin virar o mistério. Queria que o Peter percebesse que o Stark não é o bonzinho que ele acha que é. E que agora o Luiz Adriano também continua aqui com ele falando. Ele disse que tem medo que o Quarteto Fantástico sejam os estagiários do Stark que começaram a viagem no tempo patrocinado pelo Stark. Não é difícil. Cara, é muito provável. Detalhe que o mistério, ele usa os números das terras, né? Ah, essa daqui é a Terra 66, eu vim da Terra 833, eu acho. Isso, 833. Isso. 833 é qual? Ela é famosa. É a do Capitão Britânia. É, o Aranha Britânico lá. E assim, é um número aleatório que ele chutou, né? Exatamente. E é outra coisa que o povo, que absurdo! O filme tá falando que se passa no universo 66, mas na verdade é do 199999 e tal. Estão cagando, estão estragando tudo. Não vou nem assistir o filme. Eu, tipo assim, cara, pelo amor de Deus. Mas o ponto negativo que ficou foi, tipo assim, pô. Que chute certeiro que o mistério deu, hein? Em 833. Mas ok. E daí continua só aqui com o pessoal, o Washington e o Marcos Paulo elogiando a parte de ação do filme do mistério e reclamando da descaracterização do Peter. Só falando aqui por cima os comentários dele, mas é algo que a gente já acabou comentando também, só pra não deixar de mencioná-los. A gente falou bastante aqui de todos os efeitos do mistério, né? Que ele causa e tal. E nessa batalha final é o que a gente não comentou, mas assim, ele tinha acesso a alguns drones, e quando ele pega o óculos do Peter, ele tem acesso a toda aquela multidão de drones, né? Sim. E aí, por causa disso, que ele consegue fazer a maior de todas as ilusões, né? Que nem era elemental, inclusive, né? Era um quinto elemental. Era o Capitão Planeta, né? Ou era o coração. Acho que era. Acho que era o coração. Faltou. Não é o que faltou? Não, teve o de fogo. Era o de vento. Né? Era o de vento. É. E o de fogo, o de terra. Não, o de terra foi no começo do filme. O de não, água no... foi lá na, em Veneza. O de fogo foi em Praga. E agora sobrou esse. Se eu não tô enganado. É, pode ser, mas eu tinha quase certeza que quando apesar o Peter... Apesar que ele vem embaixo d'água, ele aparece embaixo d'água. É porque eu tinha quase certeza que quando o Peter encontra o Mistério, o Nick Fury, lá naquele esconderijo, o Mistério fala que já derrotou o 3 e só falta o último. Então, mas aí na historinha dele, o Fury até pergunta, ah, mas qual que é esse? Não tinha acabado com todos? Aí ele fica assim, ah, então, parece que surgiu um novo aqui. Então, mas parece que ele não foi bem derrotado. Então, mas eu entendi que era um novo, não era o de vento, entendeu? Porque se eu não tô enganado, ele falava que tinha derrotado três. É o coração. Era o Capitão Planeta. Eu falo que é o de vento porque apareceu, tipo, um tornadinho lá e ele tinha um rosto, né? Que nem eles comentam no começo do filme. Ô, Mônio, coloca o... Ele deve ter ido dormir, mas coloca o Capitão Planeta com o aquário na cabeça, na vitrine. Lá no fundo, né? Com a mão assim, né? Mas, enfim... e a luta é bem legal e ela usa muito disso, dos drones e extras que ele tem agora, né? E, cara, eu achei muito legal até a demonstração de poderes do Homem-Aranha também, principalmente o final, né? Que o Homem-Aranha não tem sentido de aranha. E aí eles mostraram que, cara, parem de reclamar. Ele não tem sentido de aranha, ele tem o arrepio do Peter. Ele só funciona quando alguém fala no cangote dele. Vamos lembrar como funcionou no Terra Infinita. Mas enfim, assim, mostraram aí, né, o poder funcionando. A gente nem citou da Tia May e o Rap estarem meio que namorando, né? Mas vamos focar na coisa boa. A Tia May e o Rap estão namorando e agora o Mistério descobriu que a MJ tá com um drone e vai querer matar toda a escola do Peter. Enfim. Ah, um ponto interessante aí, que é quando o Peter chama o Rap pra ajudar ele, que eu achei legal, que assim, apesar do uniforme ainda ser tecnológico, ele faz o uniforme, né? Ele pega, tipo assim, ok, ele usou uma base de banco de dados do Tony Stark. Mas ele meio que montou o uniforme, né? Eu quero isso, eu quero aquilo ali, quero pegar assim, não sei o que e tal. E eu achei isso bem legal, porque saiu daquilo um pouco de tome isso daqui pronto e aprenda a usar, pra eu vou construir algo que eu quero usar, né? Achei legal. É, mas, mas quando ele tá construindo o uniforme, né? Quando ele tá construindo... O Rap olha ele trabalhando assim e meio que visualiza um jovem Stark, né? E dá uma risadinha assim. É um pouco, né? E põe o AC/DC pra tocar, cara. Isso pra mim matou um pouco a cena. Porque é muito aquele negócio, tipo, nossa, olha que bonito, ele finalmente está crescendo, ele finalmente, a coisa mais legal, a coisa mais importante que ele pode ser é o novo Tony Stark. E não, cara, isso matou um pouco pra mim, até no diálogo que ele tem com o Rap, que o Rap fala assim, não, você nunca vai ser o Tony Stark, porque você nunca vai ser, não sei o quê. Aí eu achei, tá, ele vai terminar falando, porque você tem que ser o Homem-Aranha, você tem que ser você. Aí ele não, termina com aquele discurso, com qualquer coisa lá. Ah, porque nem o Tony era desse jeito, e sei lá das quantas. Então, sabe, cadê a valorização do personagem que vocês estão construindo, então? Vai ter que sempre que ficar na sombra do Tony Stark? É, lembrando que esse Homem-Aranha foi criado para ser o sucessor do Homem de Ferro, né? Então, eles não, mas, estão trabalhando nesse objetivo. Ele pode ser um sucessor do Homem de Ferro, mas ainda como Homem-Aranha. Agora, quando você reforça a imagem dele amadurecendo com a trilha conhecida como ser a trilha sonora do Tony Stark... Eu acho que você mata um pouco o desenvolvimento do personagem. Eu não tô falando que eu discorde, mas assim, como o objetivo do filme é fazer ele ser um sucessor do Homem de Ferro, eles colocaram a mesma trilha justamente pra mostrar, olha, ele está conseguindo ser o sucessor do Homem de Ferro. Entendeu? Eu não concordo muito também, mas é um objetivo, né? Não, eu entendi, mas essa parte assim, da narrativa eu não compro. Todo o resto, do negócio do Homem de Ferro, eu já tô meio que aceitando, né? Como o Eric sempre fala, você tem que ir já sabendo dessa premissa, se você compra ou não. Se você acha que... Você não é obrigado, o Magari, por exemplo, não gosta, eu também não gosto. Mas o Magari fica mais incomodado com isso do que eu. Eu não gosto dessa premissa do Homem de Ferro ser o... ponto central das coisas, tal, e no primeiro filme ele fazia de tudo pra mostrar pro Homem de Ferro que ele pode, tal. Eu nunca gostei. Mas assim, eu já não gosto disso, entendeu? Se eu quero continuar vendo os filmes, eu tenho que entender que disso não adianta reclamar mais, porque isso é o que é, entendeu? Sim. Tipo assim, isso é a base desse filme. Fazer igual o pessoal fica, em todo filme ficar reclamando, né? Tipo, ah, mas tá com muito Homem de Ferro, tal. Cara, essa é a premissa já, entendeu? Sim, sim. É, não faz sentido. Enfim, é retroalimentar o ódio, né, basicamente. Mas enfim, tem toda a batalha final e aí o Mistério é derrotado, né, vamos colocar assim. Opa, voltaram a falar do Mistério, eu volto pro programa. acho que a gente pode comentar da conclusão, né, no final das contas. O Peter conseguiu ficar com a MJ lá, né, ela também gostava dele, tava óbvio, né, isso aí é, enfim. O mistério é derrotado, e aí a gente tem a... Seria a primeira cena pós-créditos já, ou tem alguma coisa que a gente fala antes dela? Não. Não, a gente não pode esquecer de comentar que o Ned e a Beth terminaram o relacionamento. Cara, e realmente, os dois tiveram momentos muito engraçados no filme. Eu achei hilário a participação dos dois. Assim, eu gostei muito. Também. E fica, apesar de serem personagens visualmente bem diferentes, os nomes Ned e Beth estão lá namorando, né? Se relacionando. É verdade, é verdade. Bom, e aí a gente tem a primeira cena pós-créditos que é fenomenal, exceto pela concretização. Né? Que assim, ela mostra que o mistério tinha uma carta na manga, vamos dizer assim, né? Que... No aquário. Como é que é? Uma carta no aquário. Uma carta no aquário, é. Que, claro, né? Provavelmente foi as pessoas que trabalhavam pra ele que criaram mostra tudo aqui. Pouco, depois que o mistério morre, vamos dizer assim, dá pra postar pro final o mistério. Ele morre tanto quanto o Dr. Destino. Mas depois que ele morre, mostra aquele tiozinho do primeiro Homem de Ferro lá levantando, tirando o pendrive e saindo. Isso, verdade. E aí é basicamente o mistério colocando, ele fez uma edição e tal, é um mistério, né? Ele fez uma ilusão, vamos dizer assim, mostrando que na verdade o Homem-Aranha que ordenou aquele ataque dos drones e matou o mistério que era o verdadeiro herói, né? Ah, não, não estão mentindo. Não, e aí coloca o Homem-Aranha. Podia ter parado aí, né? Podia ter parado aí. Se fosse aí, até aí, não. Tava ótimo. Ainda dava pra ir um pouquinho, que assim, coloca o Homem-Aranha como um vilão, vamos dizer assim. Beleza, já cara, tá dando aquele status quo. Não, acho ótimo. Tá dando status quo, ó, o Homem-Aranha é aquele cara que alguns acham que é herói, alguns acham que é vilão e tal. E aí eles colocaram uma coisa mais legal ainda, que foi o J. Jonah Jameson dos filmes do Sam Raimi, né? Sim, meio preguiçoso. Meio preguiçoso, mas foi legal. É, não colocaram nem uma peruquinha nele. Deixaram só o ator. Ô, tio, você tá fazendo nada aí? Senta aí, fala umas palavras aí. Imitou o Jameson, esse negócio. Era aquele. Ele achou o mistério o verdadeiro herói. Ele queria homenagear o aquário na cabeça. E aí podia acabar aí, né? E aí alguém virou e falou assim, e tem mais uma coisa. E aí mostrou o mistério de novo, né? E a identidade dele é Peter Parker. Eu tô assim, isso é fácil de resolver, ainda mais com a segunda pós-crédito. Não, inclusive, eu espero muito que no próximo filme isso se resolva nos primeiros minutos, assim, sabe? Como aconteceu em outras vezes nos quadrinhos em que foi revelado que o Peter era o Homem-Aranha e dele apareceu junto com outro cara vestido de Homem-Aranha, que pode ser qualquer outro herói com poderes semelhantes. O próximo vilão, né, do filme vai ser o Gatuno. Não, eu só ia puxar o assunto, até a gente usou de vitrine desse live uma cena do Peter com a MJ, daquele momento em que eles saem pela cidade, né? O Aranha sai com as teias e a MJ sai junto. E eu achei que da maneira como foi retratado agora foi legal, assim, foi espetacular. Assim, que ela saiu toda descabelada, assim, falou, nunca, nunca vamos fazer isso de novo, assim. Eu achei a piada genial, amei, sabe? Gostei muito. Só que assim, eu entendo um pouco a ideia que, assim, nenhum herói do universo cinematográfico da Marvel tem identidade secreta, né? O Demolidor tinha, ninguém tem. Tem alguém que tem? Não, né? Não. Acho que não. Então, assim, beleza, o Homem-Aranha é o único que tem a identidade secreta. Eles podem tirar isso dele? Podem, só que se a gente já acha que o personagem é muito diferente do que a gente tá acostumado, ele vai ficar mais diferente ainda, porque assim... No final da luta, quando ele vai encontrar com a MJ lá, ele vai sem máscara. Assim como ela apareceu, podia ter aparecido os outros personagens. É verdade. Junto. Mas o que eu quero comentar é que assim, dá pra colocar ele com a identidade pública, e aí talvez ele pode virar um dos membros dos Vingadores e tal, mas assim, você tem que mudar totalmente a dinâmica, porque ele não pode continuar indo pra escola que ele ia, então essa dinâmica de escola, não sei o que, tá, ela vai embora. Ele não pode ser o cara que trabalha, vamos supor que eles iam colocar ele trabalhando pro jornal, não pode também. Então assim, realmente ele vai virar um Capitão América, vamos dizer assim, um cara que tá, não no sentido do que o personagem é, né, mas assim, ele vive em prol de lutar contra o mal, basicamente, entendeu? Isso, pode fazer isso, mas isso é fácil. O Nick Fury tem uma montanha de screws lá pra... Dá pra resolver. O Aranha tá do lado, pronto, acabou. Então, então, isso que eu tô falando é se não resolverem, né? Mas dá pra resolver. Pode aparecer o Flash vestido de Homem-Aranha. Pô, seria ótimo. Eu gostei bastante da conclusão dessa cena pós-crédito, porque... Cara, eu lembro que no cinema, ok, eu achei, enquanto estavam só mostrando o Mistério virando o jogo ali a favor dele, criando a fake news pra ser divulgada, ok, falei, legal, realmente ele conseguiu virar o jogo, mas aí mostra ele revelando, eu não tô exagerando, eu fiquei bem pouco aberto assim, no cinema, eu fiquei, caramba, eu não esperava por isso, foi muito pego de surpresa. Eu também não. E eu gostei, eu já tô até... Aquele negócio, né, ficar criando teorias, mas a gente não fica fazendo vídeo pra isso, pra ganhar visualização, mas eu tenho já descobri meio... o roteiro do próximo filme da Homem-Aranha. Vamos postar. Eu já pensei, assim, em três coisas que podem acontecer a partir disso. A primeira que eu acho uma merda, que é realmente deixar ele com identidade pública, tal qual o Homem de Ferro, que já se revelou logo no primeiro filme. A segunda é que talvez, ou o próximo filme seja alguma coisa tipo temporada de caça, essas coisas assim, tipo, do público mesmo contra o Aranha barra Peter. E aí vem o Kraven. Exato, aí vem o Kraven, que já tá meio que sendo rumor aí do negócio. Com alguma coisa do Homem de Ferro. E a terceira coisa é que nem o Breno falou, talvez resolva isso nos primeiros minutos de filme como piada ainda, sabe? Do mesmo jeito que... Espero que seja assim. Nos quadrinhos lá, quando tem um momento que o Jameson aparece, Parker, tá aqui suas fotos de Homem-Aranha sem máscara. Ele, não, mas isso aí é montagem, essa aí é quando eu tava nas férias, essa aí é outra que pegaram aí. É melhor você verificar suas fontes. Então, são três caminhos que eu acho que podem acontecer aí, mas eu gostei bastante. Eu achei legal, mas. E fez uma. Falando parecido o tênis verde agora, fez uma rima visual com o primeiro filme. Com o final do primeiro filme, eu tinha meio falando, what the. Descobrindo agora, é ele falando, what the... fazendo o meme lá dele com a mão na cabeça. E uma outra coisa que eu ia comentar também, que agora eu esqueci. Caramba, tá contando. Normal. Eu vi um vídeo do Load falando que revelar a identidade secreta, achei interessante, ele fala que revelar a identidade secreta do Aranha agora não é tão interessante pra pensar, tipo, que vilões iriam fazer com a identidade secreta do Aranha, sendo que ele ainda é um personagem iniciando a carreira, não tem grandes vilões que são grandes inimigos dele, que iriam atrás dele, da família dele, assim, sabe? Não tem uma grande carga que nem... No final do primeiro filme, da cena do pós-crédito do primeiro filme, é o Abutre falando, o Escorpião pergunta, fala, tô falando que você sabe quem é o Homem-Aranha. Ele fala, você acha que se eu soubesse, ele tava vivo ainda? Assim como É isso que eu ia falar, que eu tinha esquecido. Vai que alguém... Vamos fazer um roteiro bem idiota agora. Vai que alguém dá um tiro na Tia May por causa disso, ele tem que fazer um pacto com o capeta. É só idiota. Cara, por que não? Podia ser o próximo filme o Aranha fazendo um pacto com o capeta. Mas o Magarin puxou esse assunto aí, agora eu lembrei o que ia falar. Esse negócio... Por isso que eu gostei tanto aí dessa revelação da identidade pelo mistério, porque eu compro mais isso de um vilão do que o Abutre, por exemplo, tipo, eu não vou revelar a identidade dele, não sei o quê. Sei lá, é minha visão, pelo menos. Não, acho que o Abutre teve, porque ele salvou, né? Ele acabou salvando ele e a filha dele. O Abutre meio que fez aquilo como, vou guardar. Não é como se ele estivesse ajudando. Falou, vou guardar. Eu entendi, mas assim, eu não compro muito, vou sabe? Esperar, tem que forçar vou esperar, um pouquinho pra... O Abutre pensou, vou esperar me colocarem na oficina de prisão aqui. Bom, e a segunda cena pós-créditos, eu achei ela bem, bem zoada, na verdade. Assim. Então, a segunda eu tomei spoiler. Eu tinha tomado spoiler da primeira, que o Jameson aparecia, mas desse finalzinho dele revelar a identidade, não. Mas a segunda eu tinha tomado spoiler, que ia revelar que esses dois, tanto o Fury quanto a Maria Rio, eram os Skrulls. Eu esperava uma cena mais tipo aquelas coisas de conspiração, de meu Deus, agora é, mas não, foi só uma piada. A gente tá aqui, e aí, tá vamos lá. Vamos lá, aí o Fury aparece, vamos trabalhar, pessoal. Ele tá lá um monte de Skrull, a Skrull é a nova Shield. O Nick Fury contou a piada, Maria Hill. Foi essa mesmo. Exatamente isso. Enfim. Ai, ai. Mas sei lá, cara, achei meio zoado, assim. Eu também. Tipo... Achei bem bosta. Pô, o Skrull é vamos muito usar a palavra. Boa, né? Você gosta de passar o pano, eu já falo logo. Achei bem bosta. Enfim. Achei divertidinho, nada demais também. Mas é interessante, pelo menos pelo ponto de mostrar que o Nick Fury, igual o Magari falou aí, tá isso. trabalhando com os Skrulls, né? Então, ok, mas aí isso é útil. É, o Nick Fury tá trabalhando com os Skrulls, que bom. Seria melhor se fosse uma conspiração Skrull mesmo. É, não, e também pra justificar, né, porque o Nick Fury, por muitas vezes no filme, parece que ele tá meio... ele não idiota. Tá tão bem assim, né, parece que ele tá meio idiota mesmo, assim, né. E tu pensa, pô, né, mas o que aconteceu, Nick Fury, depois de tudo isso, agora... O Nick Fury lança um Beach Please pro Homem-Aranha, quando ele fala lá no... Ah, não, mas eu sou só um amigão da vizinhança, ele fala, Beach Please, você tava no espaço. É, pior que realmente, o Nick Fury, ele... Primeiro que se... Eu imagino que se fosse o Nick Fury original, talvez ele não confiasse tão facilmente no, sim, mistério, no mistério, né, igual esse... Tanto que o... Depois que ele descobre, ele fala, ah, eu sempre soube a Maria Hill. Você sempre soube nada. Você acreditou facinho. É, exato. Então é, faz sentido. A princípio eu tava achando que o Nick Fury tava daquele jeito justamente pra ter o clima mais leve do filme, sabe? Tipo, ah, o adolescente está dando perdido nele e ele só dá uma risadinha e, ah, mas não esquece de ligar e vai embora, sabe? Tipo, pô, Nick Fury. Mas, enfim. É, se bem que a gente tem que ver que o Nick Fury é aquele cara que fala, meu Deus, se vocês soubessem, a última vez que eu confiei em alguém, eu perdi um olho. Aí você vai ver, foi o arranhado de um gato. É isso, né? Mas enfim, pra fechar, né, eu não gostei do filme anterior, e esse, eu não sei se foi por causa da expectativa baixa, mas eu achei divertido, cara, eu sempre confio, eu já falei isso várias vezes, eu confio no sentimento na hora que eu saí do cinema, né, então se eu sair tipo assim, pô, tem algum, sei lá, tal, é porque normalmente eu não gostei, e eu saí tipo assim, pô, anima assistir de novo, sabe, então isso é um, sim, bom sinal. Tem pontos negativos, tem pontos positivos e tal, mas pela ação, pelo equilíbrio das coisas... Pelo Tony Stark não ficar aparecendo pra salvar a situação, igual foi no outro filme, sabe? Tudo isso, pra mim, já ficou um pouco melhor. E quando a gente fez o tripcast do primeiro filme, eu acho que eu comentei que eu não gostei, mas como terminou com o Homem-Aranha falando que não queria entrar pros Vingadores, queria agir sozinho e tal, que a expectativa pro próximo era o melhor, né? E eu acho que acabou atendendo um pouco, assim. Então, se eu fosse dar nota, não tô falando pra vocês darem nota, não. Mas eu acho que eu daria uma nota tipo 7 pra esse filme, sabe? Tipo, seria divertido. Eu gostei. Não é um filme 8, 9, nem 10. Mas 7 é nota boa, Eric. 7 é nota boa, cara. 7 é nota boa. 5 é a média. 7 você pode. 6 é bom. Aqui o Breno não tá acostumado. O Breno grava os views que quando eles metem o pau na história. Ah, essa história é uma bosta. Nota 9. Ô, Breno, só mostrando a escala mais ou menos, 5 é mais ou menos. Não gostei nem achei ruim. 5. 6 é boa, 7 é muito bom, 8 é ótimo, 9 é maravilhoso, e 10 é uma obra-prima. Só existem 5 no mundo. Entendeu? Eu sou o contrário. Todo mundo sabe que eu não gostei do primeiro filme, mas eu acho que se você desconsiderar que é Homem-Aranha, eu acho que o filme funciona melhor. Esse, se você desconsiderar que é Homem-Aranha, eu acho que ele não tem roteiro. Não tem... É uma viagemzinha pela Europa, um bando de adolescente idiota, fazendo piada, pronto. Não sobra nada do filme. Ele é um... Ele é uma aerotrip, né? Então, aerotrip sem palavrões, pra menores. É, pois é, mas então, é, esse tipo de filme, se não tivesse a ver com Homem-Aranha, a gente ia achar idiota, né? Tipo, então, vai... Outro, o primeiro, se não fosse Homem-Aranha, era um filme de boa, normal, mas nesse aqui, se não é Homem-Aranha, é um filme bosta. Então, tirando o mistério, até que eu gostei, assim, É porque é um filme mais leve, mais de boa, assim, né? Eu acho que mesmo que não fosse Homem-Aranha, mas fosse um herói, vamos dizer assim, né? Acho divertido o filme. O macaco na noite lá, o macaco noturno. Mas eu achei divertido, tipo assim, tem a parte da comédia e tal, tem a parte da ação. Eu realmente... É descompromissado, sabe? Só que eu não comprei aqueles... Da outra vez que eu fui no cinema, eu fui idiota e comprei aqueles... canudo sustentável lá de metal. Ainda bem que eu não comprei dessa vez, senão eu tinha cortado os pulsos, cortado uma traqueia. E a parte da escola é chata demais. Parte da... Tudo envolvendo o pessoal da escola é... Vocês elogiaram aí o romancezinho do Gank com a Gwen lá. Que, aliás, no Ultimate, o Gank e a Gwen dão uns beijos também. Eu ia comentar isso, mas eu não tinha certeza. Então, E eu achei uma das coisas mais ridículas que eu já vi no filme. E olha que eu assisto o filme de Tornado de Tubarão. Eu realmente tava... Toda vez que mudava o foco pra pessoal da escola, eu falei, meu Deus, vai, acaba essa bosta logo. Não dava nem pra olhar no relógio que horas era, que o celular tava desligado. Não dá nem pra acelerar, como o Breno faz, de pausar o filme, acelerar. Não tinha esse controle. Então, se eu vou... Já que é pra dar nota, se eu for dar nota, eu vou dar uma nota 4, pelo mistério. E as cenas dele. E a cena de ação tá melhor. As cenas de ação estão melhores que o primeiro filme. Eu tô assustado do Breno achar que 7 é uma nota ruim. Você não ouve, os Tupi. Não. Eu já ouvi. Tava falando tão bem. Tava falando tão bem do filme, assim, daí falou, bah, nota 7. Não, mas eu ainda... Achei que ia dar um 8, pelo menos. Não, mas eu ainda prefiro um Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Eu acho que eu ainda prefiro um Homem-Aranha 1 do Sam Raimi. Aliás, falando, eu acho que eu prefiro até o Espetacular 2. Aí lá e falando, Sam Raimi. Caramba! Tem um comentário aqui do Washington. Eu vou passar ali na frente. Cadê? É, esse Homem-Aranha foi feito pra vender bonecos. Ele não está nem tanto para o Homem-Aranha das HQs. E essa importância das HQs morreu com a trilogia do Tobey Maguire. Eu conto ou vocês contam? Eu acho que já. A trilogia do Raimi não tem nada dos quadrinhos. Ele tem um pouquinho uma cena ou outra, mas é tão descaracterizado, se for usar a palavra, quanto a do Ego, quanto esse daqui é. Todos são versões. E sobre vender bonequinho, não sei se vocês sabem, mas Homem-Aranha é um personagem de quadrinho, foi feito pra vender coisas. Inclusive os quadrinhos bonecos. Não só quadrinhos. Olha, tem um monte de. Mas enfim. Cê, o Breno e Maurício, vocês querem fazer confederações? É ótimo. Considerações finais sobre o filme? Eu queria dizer que eu achei um filme bem divertido, assim, foi muito diferente. Tu falaste antes, Eric, sobre a experiência de sair do cinema após ver o filme. Quando eu terminei de ver De Volta ao Lar, eu saí do cinema tendo que aceitar aquilo, assim, sabe? Tendo que aceitar que esse aí era o Homem-Aranha do MCU, sabe? E por mais que eu tenha aceitado gostar do filme do jeito que ele é, eu não precisei ser convencido por mim mesmo por gostar do personagem historicamente, desde a infância e tudo mais. Gostei do filme e achei ele um filme divertido. Achei um filme que valeu a pena ir no cinema assistir. Gostei do mistério como vilão. Gostei do Jake Gyllenhaal como ator, acho que ele é um baita ator também. Acho que ele foi o mais cativante no filme. Eu gosto muito também da Zendaya, que é a atriz que faz a MJ. Acho que ela é uma... Por mais que ela não seja a Mary Jane, por mais que ela não seja a Gwen, ela tem muito mais personalidade que as outras antigas namoradinhas do Aranha do Peter nos outros filmes. Então acho que até é um ponto positivo a gente ter uma pessoa que não é um personagem dos quadrinhos. Ela tem uma personalidade forte que... Enfim, aquela coisa mais questionadora dela, enfim. E também gostei dessa coisa do mistério ter envolvimento com as fake news, de querer fazer com que as pessoas acreditam, tem que fazer as pessoas acreditar porque elas são... Ele quase que fala que as pessoas são burras, elas acreditam, é só a gente criar da maneira certa e tal, sabe? Achei que foi reflexivo também. Só te interromper... Ele fala uma coisa no filme, por causa dessa forma pomposa dele e tal, e ele fala, né, que as pessoas hoje em dia só ouvem, né, no caso do universo cinematográfico da Marvel, mas dá pra fazer um paralelo aqui, né, só ouvem se você for um super-herói com uma ameaça ao mundo e não sei lá o que. Se for uma pessoa de razão falando alguma coisa, a pessoa desconsidera, né, tem que ser alguém que simbolize algo. Uhum. É, isso dá pra, enfim... relacionar até com o show business, assim, né, dos grandes artistas, assim, por diante. Talvez, tá? Deixa meio en passant isso aí. Mas é isso, se eu for dar uma nota, eu dou nota 7,5. Falou pra caramba do meu 7, deu 7,5. Pô, é maior que 7, né, cara? Pô, agora o Maurício vai ser obrigado a dar nota e eu vou ser obrigado a calcular a média, peraí. Vamos lá, então, já que a gente tá... comparando com a experiência de que foi assistir o Homecoming. O Homecoming, eu acho que na época que a gente gravou o tipcast dele, eu acho que eu devo ter dado uma nota 7, 7,5. Eu ainda mantenho essa nota, mas eu percebo que quanto mais eu penso nesse filme, menos eu gosto dele. Mas eu mantenho a nota porque, se você for pensar nele como uma construção de filme, ele é um filme legal, muita gente gostou, é um bom filme. Só que ele não me agrada, só que é porque daí tem a parte de fã, de personagem, isso sempre acaba interferindo a gente gostando ou não. Eu lembro que eu saí um pouquinho decepcionado do cinema com algumas coisas, e quando a gente gravou o Tip View do filme mesmo, eu falava com o pessoal, quanto mais eu pensava, mais eu percebia que esse filme do Homecoming, ele perdeu várias oportunidades, ele desperdiçou muito potencial, e o que eu não vi acontecendo nesse filme, até o momento, né, eu ainda tô pensando bastante nele, mas eu não consigo apontar mais defeitos do que esses que a gente comentou aqui. Eu gostei bastante do que eu vi no cinema, eu acho que o que eu sentia que faltava em Homecoming, esse filme trouxe. Eu fui surpreendido várias vezes nesse filme, seja com as ilusões do mistério, seja com a cena pós-crédito aí da conclusão dela, e com o retorno do J.K. Simmons como o Jameson. Teve a cena dele se balançando nos prédios também, apesar de ter sido no final, mas ok, já foi mais cena de web swing do que teve no De Volta ao Lar, do filme todo. Então, assim, uhum. Eu acho que ele saiu com um saldo bem mais positivo para mim, como fã do Aranha, e acho que como para um público de espectadores gerais também. Eu dou uma nota 8 para ele, justamente por conta dessas surpresas aí que eu tive no filme, que eu também fui com uma expectativa mais baixa, pelos rumos que a gente vê que a Marvel tem dado pro Aranha aí no MCU, e pelo trailer ter mostrado que ele ainda tava nessa sombra do Homem de Ferro. Mas como a gente comentou aqui, há uma parte do filme que, apesar de a gente não gostar, a gente tem que aceitar e que a história vai se desenvolver nisso. Então eu dou uma nota 8, mas como vocês mencionaram aí, quero reforçar também que, apesar dessa nota ser considerada bem alta, ainda sou mais fã de filmes como Homem-Aranha 2, ou Homem-Aranha 1, o Aranha-Verso. Eu acho que ele supera só a franquia do Mark Webb, que apesar de eu gostar bastante do Andrew Garfield como Peter e Homem-Aranha, eu não gosto tanto dos roteiros dos dois filmes. É um filme que um tipo de filme que eu não sinto muita vontade de assistir, de ficar repetindo enquanto o Aranha do Sam Raimi se passar toda semana na TV, toda semana eu tô assistindo. E o Longe de Casa agora é um filme que eu tô com vontade de assistir de novo no cinema, por conta própria mesmo. Talvez eu vá com minha mãe, que ela sempre gosta de assistir esses filmes comigo, com meu irmão. É um filme que eu tô a fim de ver mais vezes. Então eu gostei bastante. Só um comentário que eu tinha falado esse negócio de... Que você até repetiu agora também, de ter que aceitar essa parte do Homem de Ferro. Sempre tem que pisar em ovos na internet, né? Pra fazer os comentários. Tipo assim, não é que a gente está falando que você é obrigado a aceitar isso do Homem de Ferro. É tipo assim, se você quer ver o filme com a possibilidade de gostar do filme, meio que assim, você tem que assumir que essa é a premissa do Homem de Ferro, né? Então, assim, se você não gosta disso, provavelmente vai te incomodar muito no filme, né? Nesse do nem mesmo tanto, jeito, no, quando no começou, primeiro, do mesmo jeito, quando começou Espetacular, ó, a dificuldade da galera é você tem que aceitar que não é mais o Tobey Maguire. Exato. O pessoal meio fazendo um paralelo, né? Aí. O pessoal aceitou bem, né? Pois é. Então, e outra coisa, tenho que aceitar nada. Eu vou continuar reclamando dessa parte. Eu vou tentar continuar torcendo para os vilões continuarem sendo a salvação dos filmes. Mas é justamente isso. Não é que tem que aceitar. Só tô falando que assim, é uma premissa que é ela, entendeu? Então, assim, isso foi mais. Eu falei isso mais no sentido do que o povo continua reclamando, sabe? Eu parei de ler quadrinho porque eu já não gostava das histórias. Ah, você tem que aceitar as histórias para continuar lendo. Tá bom. Então eu não leio, simples. Exato. Assim como eu não assisti o desenho do Espetacular do Ultimate, as primeiras temporadas que eu achei uma bosta, na hora que eu comecei a achar um pouco razoável, voltei a assistir. Mas as primeiras temporadas eu não assisti. É que nem o Eric falou, se você quer assistir com a possibilidade de gostar, você precisa aceitar algumas coisas. Você não é obrigado a aceitar tudo que te entrega. Não, a Sony não tava planejando fazer um filme do Sexteto Sinistro? Ela tá fazendo aí. Tá tendo um filme de origem pra cada vilão. Exato, é verdade. Ô Magari, você tinha dado nota 4? É, exatamente. E não pergunta muito não, senão diminuiu. Então o filme ficou aí com média 6,5. Ah, tá bom. Tá bom, eu vou dar uma nota 5, porque eu vou dar 4 pro mistério e 5 pelos efeitos especiais no geral. Tá, então ficou com a média 7. Coisa, eu acho que o 7 Magari... é uma nota ruim. É uma nota bosta. O Magari vai ruim. Discordar comigo, mas eu notei ainda uma certa evolução do Peter desde o primeiro filme até agora. Ainda não é ideal, mas eu espero que continue nisso, né? Eu sei que a gente ainda tem muitas ressalvas com essa nova versão, mas como fã do personagem, eu quero me manter otimista e pensar que talvez no próximo filme ele ainda esteja um pouco mais amadurecido, talvez essa questão da identidade agora pese muito mais sobre ele. E enfim, esperar pra ver agora, né? Muito bem. Mais algum comentário ou a gente fecha? Últimos comentários rapidinhos aqui do... Ah, sim, vai lá. Do pessoal. O Marcos Paulo ainda acha que vão seguir com a linha do Homem de Ferro Júnior por algum tempo. O SDzinho03 falou que a melhor coisa do filme foi o mistério, realmente. A única coisa boa do filme foi o mistério. O Rafael com PH, que eu acho que é o Rafael, Rafael Silveira, Rafael. Lá, que tava no grupo, falou que o Eric tava se esforçando pra achar pontos positivos no filme. Não, eu gostei do filme. Marcos Paulo comentou que, na opinião dele, o filme é nota 7. E o Henrique disse que o Peter deveria ser um cara mais esperto, porque ele inventou as teias. Mas aí ele lembrou dos Tweep Views Classics e percebe que foi uma bela adaptação do Homem-Aranha. Mas até que exploraram um pouquinho essa inteligência do Peter, né? Nesse filme. Ele falando do multiverso lá, mostra que ele entende daquelas físicas quânticas e tudo mais. E na hora que ele tava bolando os negocinhos lá, que ele improvisou uma bomba pra acertar os drones na última luta, né? Foi bem legal. Ah, ele é legal utilizou que ele usa uma inspiração, né? Ele usa uma inspiração da luta do Ultimato, que ele pega tipo um escudo e um negócio pra rodar, assim. Foi legal. E não funciona, né? Bom, então só lembrando que o Tapecast é um podcast do aracnofan.com.br, né? Você pode. Esse em específico, ele vai estar disponível no YouTube, né? Onde a gente tem alguns vídeos que ultimamente não tem saído tanto, mas às vezes a gente posta algum vídeo lá. Mas também está disponível em feed, em iTunes, Spotify. Futuramente a gente está tentando colocar no Deezer também, né? Que eu não usava, eu não conhecia muito bem, mas ele é grande, né? O Deezer é famoso e acabou que passou batido no radar. Ouvi nosso, dizer, né? Que sim. Ouvi dizer. Então, o Tweepcast, ele sai mensalmente, né? Na sexta-feira da última semana do mês. Mensalmente todos os meses. Mensalmente todos os meses. Quando a internet deixa. Quando a internet do Magaren deixa. E... Além do Tweepcast, a gente tem outros podcasts também, que é o Tweepview Classic, nas quartas-feiras, e o Tweepview nas sextas, que a gente comenta revistas, né, do Homem-Aranha. É basicamente pega, vai folheando e comentando e falando curiosidades, e, enfim. É legal, caso a pessoa já tenha lido a revista, até legal se ela tiver com a revista na mão também para acompanhando junto, mas caso você nunca tenha lido ela, é uma forma interessante de conhecer novas histórias, né? A gente dá uma zoada ali na história do meio, mas é interessante para você conhecer novas histórias. Não, a gente zoa e às vezes comenta alguma história lá no meio da zoeira. Exato, acontece. Às vezes acontece de comentar. E também tem Instagram, grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, fanpage no Facebook, Twitter, e, enfim, estamos em todo canto aí com o perfil Aracnofan, né? E também temos um Padrim, caso você queira contribuir com algum valor mensalmente, para manter, né, o servidor no ar, essas coisas e tal. E não só isso, se você puder compartilhar esse podcast com outras pessoas, né? Não só o podcast, mas o site, o grupo e tal. Às vezes você tem algum amigo que gosta do Homem-Aranha ou tem algum interesse na área e a pessoa não sabe que existe, você pode compartilhar com ela lá e mostrar e, enfim, trazer novas pessoas aí pro meio, né? E é isso. Falei muito nesse final sem respirar. Podemos fechar? Podemos. Certo. Então é isso. Falou, até mais. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Até login. É.